Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou o Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gap e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Vem dançar, vem curtir, tudo sobre Léo vai te divertir. Amo! Trazendo aí o hit, né? Menino, me lembrou muito a música do Fantasia, sabia? Essa vibe, assim. Ah, é. Yeah. Ela é bem... Bem... Girl band, né? Uma coisa assim. Lembro bastante Fantasia. Gostei. A gente vai tocar ela pro público aqui ou vamos deixar o público ter que ouvir no sede? Vamos tocar ela. Vamos tocar aqui? Muito bom. Vou te mandar aí pra DJ Isaac quando for oportuno. Vamos deixar o Zanon chegar, né, pra ele reagir, que é uma música bem ele também. Exato. Márcio Zanon daqui a pouco estará aqui entre nós, né, muitas Márcio pessoas. Zanon, cara da malhação. É, o cara da malhação. Muitas pessoas mandaram comentários na semana passada perguntando onde estava Zanon, né, o que aconteceu com o Zanon, porque o Zanon não estava no episódio e tal. Daqui a pouco o Zanon estará aqui entre nós, fiquem tranquilos, tá? Estará aqui conosco já, pra porra, alegrar. Tá como, né? Nos últimos anos que o elenco logado tá igual a elenco de Grace, toda hora alguém saindo, o povo já ficou preocupado com esse Zanon. Exato! O povo fica nervoso, né? O povo fica, meu Deus, será que essas pessoas... Dá um corte de curso toda hora chegando aí. É, porque quanto mais a série fica no ar, né, menino? O budget fica diferente, os contratos são renovados. Sim. Aí por mais dinheiro, aí tem que fazer menos episódios. É, tipo, eu hoje só tô porque eu fui colocado como produtor executivo, né? Aí eu ganho igual a Ellen Pompeu. Exato, a nossa nova Ellen Pompeu. Exatamente. Aliás, hoje teremos a Grey's Anatomy preparando pra explosiva season finale, né? Menina, acabei de ver a pré-finale e tô sentindo que realmente o bicho tá pegando, hein? E Owen sempre fudendo o Ted, sempre que ele pode, né? Sempre que ele tem oportunidade. Fiado, mas Owen não é que ele fudeu assim pouco, né? Porque você poderia argumentar que ele não sabia. Beleza, né? Que Ted tinha cagado o trial. Só que ele pediu pro Ted o negócio do funding dos vídeos de TikTok dele, né? Aí ele, na sequência, foi pra Caterina, falou assim: menina, tô ouvindo você porque fiquei sem graça de pedir pra minha mulher. Aí você pensou, mas você acabou de pedir pra sua mulher. Beleza. Aí depois ele voltou em Ted e falou assim: e aí, menina, você viu aquele negócio? Ou seja, ele só queria fazer inferno mesmo. Era só inferno que ele queria fazer. Olha! Quero ver agora como é que vão comprar o shampoo com o Ted demitido, né? Ah, eu amo. Vamos começar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, então, com novidades, né, menina? Aqui, porque hoje, né, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho... Hoje foi o season finale de Hacks, hoje o dia que a gente tá gravando, obviamente, não o dia que você tá ouvindo, domingo aí, a partir de domingo, né? Foi o season finale de Hacks, e Hacks acabou de ser renovada pra quarta temporada, né? Eita! Exato! E foi ótimo, né? Porque a temporada foi muito boa, e o season finale foi melhor ainda, então... Must see apenas. Fiquei muito feliz com essa... E eu tô no tema de Hacks hoje, né? Minha foto. Sim! Você tá muito parecido com a Deborah Vance no seu... Pois é, porque eu tô não só atriz antiga, né, Hollywood antiga, como de Lassie, o nome da série é Rex, né, que é um cachorro famoso também. Que... Exatamente. Eu gostei que você nem fingiu. O quê, garoto? Que a minha piada foi boa. Foi te matar. Mas... Para com isso. O que eu ia dizer? Menino, semana passada falamos aí que tinha aprovado o novo filme do Entre Facas e Segredos, né? Knives Out. Uhum. E durante essa semana inteira, eles foram anunciando cada dia um elenco maior do que o elenco de Grey's Anatomy foi um dia, né? Ah, eu vi. Então, eu vi Carrie Zuda, exatamente. Que a gente teve aí Daniel Craig, né? Obviamente vai voltar para ser o detetive lá, o Benoit Blanc. Mas aí a gente teve Kerry Washington confirmada, né? Tivemos Josh O'Connor confirmado, lá do glorioso Challengers, né, Rivais. Uhum. Tivemos a Kaylee... do Brasil. Não, porque tem o outro feio, mais gostoso. Ah, é o Josh O'Connor, é o gostoso, mais feio, né? Isso, que o outro é o Mike Feist. É o que, é o que tem mais abs, né? Isso. Eu tava achando que era Mike Lynch. Não, o Josh é o de barba, o falido. Sim, o, é. O Topodígio. Não que o outro, né? Topodígio, adoro. Ai, que horror. Também temos aí a Kylie Spaney, né, que fez o Guerra Civil com Wagner Moura, e também foi a Priscila, da menina lá, da, esqueci o nome da diretora. Andrew Scott, né, o padre de Fleabag, também tá confirmado aí. O gay mais famoso de Hollywood hoje em dia, né? O gay mais famoso de Hollywood, né? Exato. Glenn Close também confirmada aí, também, grande hit, também, maravilhosa, olha. E hoje tivemos duas confirmações aí, que foi Mila Kunis, né, com a cota de quem não toma banho, levando aí pros sets. E Jeremias Renner, né, Jeremy Renner também tá confirmado aí, o primeiro filme depois do acidente dele, né, que ele fez, vai ser o primeiro filme que ele vai fazer. Porque ele fez lá a série dele lá, o prefeito lá de Kingstown, sei lá, né, acho que é isso mesmo. Mas filme, vai ser o primeiro filme aí, desde das coisas tudo. Então tá um elencão grande, né, menino, tá um elenco... grande. E temos grandes credenciais, né? Porque Glenn Close, vale se dizer, do Pokémon. Não, e a Glenn Close, ela é a Mary Strip B, né, gente? É onde ela tá. Eu amo a Glenn Close, gente. Eu amo a Glenn Close desde sempre. Ela é, ela é um baluarte. Desde Damage, desde que ela fez Cruella em 101 e 102 Dálmatas. Acho que são papéis de peso. Entendeu? Tô esperando a Emma Stone, né? Pra poder juntar as Cruelas. A Emma Stone não consegue, porque ela tá fazendo todo dia um filme daquele homem, daquele do diretor lá do Lagosta, né? Todo dia tá fazendo um filme. Fez o filme lá do Pobres Criatura, já tinha outro gravado, aí agora a gente já sabe que vai fazer um outro filme com esse mesmo diretor. Tá refém. Não faz mais nada na vida dela, só isso. E tia Ryan dela. É, a tia Ryan dela, exatamente. Mas pelo menos essa dá Oscar pra ela, né? Sim. Pelo menos. Porque eu sou da tia Ryan, não tô mais ganhando nada pra trabalhar com ele. É, o pessoal tá meio desacreditado, né? Que não tá. Você mais... vê que antes tinha assim, Jessica Lange deu uma revitalizada na carreira, não sei quem ganhou um reconhecimento, agora é só humilhação. Exato. Agora não é nada. Agora também, né, menino? É Kim Kardashian, né? Aí você fica, então tá, gata. Kim Kardashian e namorado de Taylor, né? Ah, é verdade. Exatamente. Kim Kardashian é que vai estar naqueles bate-papo da Hollywood Reporter, né? Aqueles bate-papo lá. Ah, chegando no pódio delas. Ah, não. Aí não tem como. Que isso é ótimo, né? Tipo, ela chegar no pódio delas, elas iam falar: alguém da sua família famosa? Eu amo. Viado, elas perguntaram pra The Sims no pódio delas. Se ela era do boi, viado. O quê? É, ela chegou lá e falou, ah, você é do boi, não sabia. A mulher só fez isso no Big Brother. Eu falei, o que vocês sabem sobre a mulher? Porque assim, ela só falava disso 24 horas por dia. Exatamente, ela só falou disso o programa inteiro. Eu fiquei mesmerizado. Olha que momento vive o Brasil, hein? Deixa eu chamar as meninas pra ajudar você a vir aqui no logado, né? Acho que ia ser incrível essa coisa. Porra! Aí a gente pode fingir que não sabe quem elas são também, né? A gente quase não sabe mesmo, né? É, eu só sei que uma é a mulher do Cossielo, e mais nada. A loura, no caso, é a mulher do Cossielo. Fora isso, não sei. Eu sei que elas são bem despreparadas. E brancas. Ah, mas... Ah, deixa isso aí a gente também. Né? Serena, você também é branca, né? Menina, por falar em Serena, tem uma fofoca pra te contar, né? Depois, digital, estilo Marmita Gate. Eita... Segura essa info, hein, segura essa info, não perde, tá? Que agora a gente vai trazer aqui a utilidade pública, tá? Porque a gente falou que Disney Plus vai aumentar aí o valor, né? Falou semana passada. E agora saiu a informação pra quem assina através do Mercado Livre, que é o meu caso. Eu assino através do Mercado Livre, né? Pago gloriosos R$17,90. E ficamos sabendo, recebemos um e-mail ontem aí do Mercado Livre, que... vai continuar, mas a gente vai ficar com o Disney Plus com anúncios, né? Quem faz o assino, assina pelo Mercado Livre, vai ficar com o Disney Plus com anúncios. Se você quiser, né, fazer... você quiser mais, você quiser sem anúncio, você vai ter que pagar os valores originais dos planos. Olha que loucura. Ou seja, vantagem nenhuma, né? Porque ninguém assina o Meli Mais pra ter frete grátis no Mercado Livre, só por essas coisas. Exatamente, porque quase nunca tem frete grátis, né? Em 80% do tempo você paga o flat de qualquer jeito. Mas é aquele negócio, eu quase não vejo, né, Disney Plus mesmo, e Star e coisas, né? Vi de uma coisinha ou outra, agora terminei o glorioso The Veil, né? Terminei o véu aí. E só, mas não... Se tiver que cancelar, corta tranquilamente, assim como cortei o Paramount Plus também. Ah, e assim, pra ver um negócio eventualmente, também não vejo problema deixar com anúncio, não. Aham, uhum. É como se você estivesse assistindo na televisão, né? Uhum. Aí também tem aquele glorioso torresmozinho, né, que a gente pode fazer aí um esquema gostoso. Sim. Também você fala que não vê Star, mas as pautas do último ano foram em tudo do Star. Ah, algumas, né? Alguns toda hora você botava uns três filmes do Star, uns dois. É, porque aquele negócio, se tá ali, pra que a gente vai baixar, né? Se a gente tem acesso. Uhum. A gente assiste lá. Por exemplo, o glorioso The Image of You, que a gente vai comentar hoje, poderia muito bem ser um filme do Star. Nossa, podia ser um filme de qualquer uma coisa. Qualidade assim. De centavos, meu Deus, que horror. menino, você lembra daquele filme com o Rebel Wilson chamado Mega Romântico? Que ela batia com a cabeça e ela passava por todos os clichês. Era com The Witcher, né? Exato, com as comédias românticas na vida dela. Eles vão fazer uma sequência desse filme, mas vai ser mais focada nos filmes de terror, né? Porque o título original do Mega Romântico é Isn't It Romantic? E agora eles vão fazer o Isn't It Scary, né? Vai ser a continuação espiritual aí. Né, satirizando os clássicos, né, os filmes de terror e tal. Não tem diretor, não tem nada, só temos a roteirista, que vai ser a mesma do primeiro filme. Ah, né? Promete, né? O primeiro já é um sucesso, smash hit. Porra! Ai, ai, ai. Porra, que momento, né? E Rebel tá cada dia mais carismática, né? Um sucesso assim também. Não é, menino. Depois que ela perdeu uma Rebel, ela tá triste. Mas estão falando que vai ter Perfect Back, Escolha Perfeita 4, né? Então, todo dia entre projetos, papinho. Prefiro que ela faça esse, Pitch Perfect 4. Aliás, eu tenho que dizer que eu, essa semana eu fiquei vendo vários filmes véi, e aí eu revi o... Um Pequeno Favor, né? Um ícone. Porque vai ter o 2 ano que vem, e eu não lembrava nada do que tinha acontecido, então fui ver o segundo. E esse filme é muito maravilhoso, né? Porque ele é tão surreal, e conforme ele termina, você fala assim, ah, ok, faz sentido ter uma continuação, tem como ter uma continuação, porque eu não lembrava como ele terminava, né? Eu não, realmente não lembrava, eu ficava perdido. E eu nem lembrava que o Henry Golding lá, do menino do Crazy Rich Asians, ele tava nesse filme. Eu falei, gente, mas esse homem tá nesse filme, eu só lembrava da Blake Lively e da Anna Kendrick, eu não lembrava de mais ninguém nesse filme. Ah, ele sensualiza muitíssimo esse filme. Mas é maravilhoso esse filme, gente. Eu revi essa semana, né? Eu acabei de ver a pauta rapidinho, até porque a gente tá reciclando essa pauta já tem umas 3 semanas, né? Então, me sobrou bastante tempo pra ver outras coisas. Eu tava indo viajar, já tinha o Dark Matter. Eu achei que não ia falar sobre, tamo aqui. Já tá quase acabando a temporada de Dark Matter e ela não tá aqui na pauta. Toda hora lá... Ai, que horror. O que mais temos aqui? Menino, Prime Video revelou aí o elenco de sua nova série, né? Chamada Mentirosos, né? Já tivemos as Mentirosinhas, agora vamos ter os Mentirosos, né? Que é baseado no livro chamado We Were Liars, tá? De E. Lockhart, esse livro aí. E quem é a criadora dessa série? Ninguém mais, ninguém menos do que Jujuzinha Black. Ah, mas acabou claro. De ter Garota no Ônibus cancelada, né, menino? Então vai ser um grande hit. Inclusive tá aí botando sua nova queridinha, né? Que é a menina do Trisal de Gossip Girl, a filha de Deb. Filha de Deb, exatamente. E vai ter a Caroline nessa série, sabia? Sim, Candice King. Eu olhei hoje o cast. Eu achei o menino bonitinho. É. Aí eu fui olhar quem tava. E vai ter minha amiga Hammer também, né? Falamos de Meryl Streep mais cedo. Mentira, falamos de Glenn Close. Vai ter minha amiga Hammer aí, né? E pra quem não sabe, tá aqui, ó. Mentirosos é uma trágica história de amor e um thriller de suspense ambientado em uma ilha privada na costa de Massachusetts. E é centrado na rica e aparentemente perfeita família Sinclair, que passa todos os verões em sua ilha particular. Cadence é a venerada neta mais velha de uma dinastia americana. Inteligente, aventureira, tem um talento especial para contar histórias dramáticas. Ela se apaixonará pela primeira vez durante um verão idílico e sonhador com seus melhores amigos, na ilha particular. Felizmente, sem saber que apenas um ano depois, ela será uma sombra do que era antes. Atormentada por enxaquecas e incapaz de se lembrar dos eventos que levaram à sua assustadora lesão cerebral, sua busca por resposta a levará a desvendar tudo que foi criada para acreditar era apenas um conto de fadas. Tudo sobre Léo, né? Vai te divertir. Agora eu quero, né? Essa série, quero ver. É, eu vou ver com certeza. Agora, assim, eu fiquei impressionado em como o marketing dela, as fotos de elenco, tudo é PLL, o título é PLL, assim, eu fiquei um negócio Sim. que eu fiquei, gente. E, tipo assim, não se faz mais história sem ser sobre mentiroso, né? Ah, a Gossip Grelo, né? Não. Tem a menina, né? Não, a Trizeira, a Trizal. A menina do Trizal. Mas eu tinha falado isso, gente. Ah, garoto, a pessoa tá vendo igual a Zanão, fingindo que não ouve o que a gente fala. É porque eu tô aqui falando com você e eu já tô olhando as próximas notícias, né? Aí eu fico Um pouco dividido. A MC Trizal. MC Trizal. Ela tá bem no filme novo dos Caça-Fantasmas, do Império de Gelo, que eu vi esses dias. Ela é uma fantasma que engana a meninazinha lá, McKenna Grace, pra libertar o vilão do filme. Eu falei, ué, gente, mas essa menina tá nesse filme de onde? Desde quando? Então, essa menina é filha de Deb, né? Isso. Exatamente. Sabe quem é Deb? Deb de coisa. É a mãe do Nathan. A gente falou sobre isso. De One Tree Hill, a gente falou sobre isso. Quando a gente falava de Gossip Grelo. Sim, é que eu trouxe isso pra quê? Pra trazer fofoca de One Tree Hill. Adoro, o bloco que as pessoas mais esperam nesse programa agora. Pois é, menino. O que aconteceu dessa vez? Quem saiu do programa agora? Quem fez capas copiadas? Quem foi? Ninguém saiu, por enquanto. Porém, nos últimos programas que eu vi, eu tinha te falado que até então Hayley tava sumida, né? Bethanyzinha, fazendo um filme, aparentemente. Sim. E aí teve um episódio que Bethany voltou e Sofia faltou. Então ficou as amigas e rivais, né? Bethany e Hillary se trataram bem, foram bastante profissionais, assim, nem parece que elas se odeiam nem nada do tipo, né? Aí, no programa seguinte, juntou novamente as drama queens. E aí, foi a situação em que Hillary contou como ela e Chad descobriram que eles não iam voltar pra série, né? Porque quando eles saíram na sexta temporada, tinha todo um negócio que as pessoas acharam que foi Hillary que pediu pra sair, que não sei o que, ela gravou um vídeo chorando, ninguém entendeu muito bem. E aí, ela conta que eles estavam gravando o episódio 21 da sexta temporada, a temporada acaba no 24. E ela falou que estava naquela época de renegociação de salário, para ver quem ia renovar contrato, não sei o quê, porque tinha aqueles contratos gigantes da CW, né? Exato, que, no já caso na deles... sexta temporada já tava até pra syndication, né? Exato. Então ela conta que o dele estava vencendo, e ela falou que tava assim, tava tipo um terrorismo meio do tipo, ó, todo mundo tá a perigo, porque eles falavam, a série tá muito cara, né? Igual a gente já comentou aqui. Quanto mais longa ela vai ficando, né, mais cara fica. E, tipo, meio que todos os plots estavam dando a entender que qualquer um poderia sair. Então, tipo, a Hayley e o Nathan. Tipo, o Nathan recebe uma proposta de jogar basquete na Europa e a Hayley de fazer uma turnê. A Peyton quase morre no acidente e tá na gravidez de risco. A Brooke tem um negócio que ela pode ir pra outro canto também. Então, eles estavam nisso de, ó, qualquer coisa, se você não aceitar, a gente já tira o personagem, já mata aqui. E aí ela conta que... ela e o Chad eram os atores mais bem pagos, né? Porque eles eram os protagonistas e tal. Eram os mais famosos, né, também? Sim. E aí ela meio que dá a entender que o elenco tava recebendo essas propostas. E eles meio que falavam assim, ó, se a gente conseguir segurar dois ou três, a série já pode seguir sem os outros. Então, né, a gente sabe que pelo histórico seguiu o menino James, que tá muito saudável, né? Era o Nathan, a Bethanyzinha e a Sofia. E aí só que ela falou assim, a gente tava meio que desconfiando que eles iam querer cortar a gente porque a gente era caro, mas, né, não tinha nenhuma certeza ainda. E aí quando eles estão gravando essas cenas, que é tipo uns flashbacks da Peyton e do Lucas, um negócio super sentimental, né, ela diz que chega um executivo e fala assim, gente, tamo renovado, vamos voltar pra sétima temporada, uhul, comemorem. E aí, tipo, toda a equipe começou a gritar, e aí ela e Chad se olharam assim e falaram... Você recebeu alguma coisa? Assinou algo? Aí não, e você? Também não, acho que não vamos ser chamados pra voltar, né, menina? E aí, ela disse que nessa noite eles foram beber, foram dançar até altas horas, foi meio que um date deles, assim, que ficou todo mundo em Wilmington em volta, gente, Peyton e Lucas, estão juntos na vida real. E aí ela falou que eles meio que tacaram foda-se, eles falaram que se voltassem atrás eles não iam mais fazer e tal. E pelo visto não voltaram. E quando eles foram gravar o restante, ela conta que o Mark Schwann, né, que era o criador lá, né, o abusador, ele se recusou a falar com eles. Tipo, vou nem explicar minha decisão. Otário. E aí ela fala que ela se sentiu super traída e as meninas ficam, ai, amiga, tipo, fica aquele climão assim, né? Porque as meninas também não tinham muito o que dizer. Não tinha o que fazer aí... também, né? É, exatamente. Porque... Mas assim, já tinham assinado, né? Tanto as meninas quanto o James. Só que elas falam pra ela assim, ai, não fazia ideia que isso tinha acontecido com você. Não. Também porque imagino que deve ser foda. Tipo assim, eles não se borram, né? Então também elas iam dizer o que, ah, vou voltar atrás e desassinar por sua causa. Exato. Mas aí ela conta que foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ela, porque ela depois fez white collar, conheceu o marido, não sei o que, blá blá, toda aquela coisa, né? E aí Sofia fala também, ah, você ter saído... Eu adoro que ela fala, tipo, como se ela tivesse opção, né? É, me deu... Tipo, me fez aprender, assim, porque ela conta, né? Depois ela teve a situação de Chicago Fire. E ela diz, quando tudo começou a rolar e, tipo, eu vi que ia tudo se repetir de novo, né? Essa questão de abuso, não sei o quê. Ela falou, bom, eu sei que eu posso sair, né? Porque ela sabia que Hillary tinha feito isso. Então ela disse que foi um... Meio que um divisor de águas pra elas, assim. Olha... Acabou ajudando indiretamente, né? Sim. E a gente fica na dúvida se Hillary vai continuar no podcast pós-sexta temporada, né? Porque, assim, elas costumam comentar muito as experiências delas, o que estava rolando e tal. Quando elas comentaram a temporada em si, Hillary sempre falou, ah, eu tô muito curiosa pra ver essa fase do casamento da Brooke, pra ver não sei o quê, coisas que ela já não tava mais na série. Então eu não sei se vai continuar, né? Pra ela comentar como espectadora, porque é algo que elas falam muito também, ah, tá sendo muito interessante ver a série do ponto de vista, tipo, ah, personagens que eu não tava no núcleo, coisas que eu não acompanhava, então agora eu tô acompanhando como fã. Aí vamos ver se elas seguem, acredito que há uma possibilidade, porque elas ganham bastante dinheiro, né? E eu fui ler também, menino, nessa época aí, saiu um post sobre, tipo, tudo que sabemos sobre a possível briga das meninas. E aí eu tava vendo que a questão do livro parece que o buraco é um pouco mais embaixo do que só pela capa. Pela capa. Porque eles falam que o negócio da Bethany ter lançado o livro dela agora é que as três já tinham um projeto de lançar um livro, as três juntas, falando da experiência também da série. E que aí a Bethany meio que cortou, furou os olhos das outras, botando uma parte já do que ela sabia, tipo, da experiência dela na série no próprio livro. Que beleza, hein? Não é? E aí a gente tá aí nessa tensão adicional. Que beleza. Deu um golpinho nas amigas. É, mas tudo é legendary, né? Ah, claro. E também, se tiver rolado, foi no amor, não foi? Sim, tudo no amor. O meu problema é que eu sou muito Bethany, né? Eu vou muito com a cara dela. Desde que ela foi casada com professora Shu em Grayson. Então... Que momento do Brasil. Só a Sofia não fez Greisa, né? Tava pensando aqui, porque Hillary fez uma época com as participações e Bethany fez a mulher abusiva do ex de Joe, né? Sim, exato. A mulher abusiva não, a mulher do homem abusivo. Mas é porque a Sofia, ao contrário das outras, sempre teve empregada, né? É, inclusive com grande série Good Girl Sam, né? Que era Grace. Ela fez a Good Sam, ela fez o Chicago PD 5 temporadas. Então ela sempre teve empregada, diferente das outras. Fez Love Vita, né? Um grande papel, madrasta rouca. Exato, madrasta do bem, né? Eu vou até puxar aqui, né? o IMDB de Sophia Bush pra gente ter certeza que ela tava sempre empregada. Porque na minha cabeça, ela não ficou desempregada um dia no tempo que ela desde que acabou o One Tree Hill. Uhum. Cadê a carreira do grande ícone? Ela fez This Is Us, inclusive, também, né, menino? Fez This Is Us, fez Jane the Virgin. Ah, ela era namorada do Kevin, né? Aham. Uhum. Ixi, tinha se esquecido disso. Fez Law and Order. Fez Partners. Logo que acabou, né? Logo ela fez acabou, Jane the Virgin? Ela fez, tá aqui, Jane the Virgin. Gente, Julie, né? Personagem. Ah, devia ser alguma das namoras de Rafael. Pode ser. Então ela nunca teve desempregada, né? Sempre teve ali, ó, ralando. Uhum, diferente das outras gatinhas. É, trabalhou pra caramba. Porque, ó, ela saiu de One Tree Hill, acabou o Tree Hill. Pá. Aí ela foi fazer Partners, que durou uma temporada. Ai, tão boa. Amava. Aí, depois ela já fez uma dublagem numa série chamada Pickles e Amendoim, né? Ela dublou Pokémon, a nova Glenn Close. Glenn Close. Aí ela foi pra Chicago Fire em 2014. É, ela saiu de Partner, já entrou em Chicago Fire. Chicago Fire, Chicago PD, né? Ficou em Chicago PD até 2017. Aí ela fez filme, fez Lego, fez Os Incríveis. Aí fez essas participações em Easy, Jane the Virgin, This Is Us. Fez Good Sam, fez Love, Victor. E aí, desde 2022, ela tá mais tranquilona, tá assim. Agora vou... Ela vai fazendo um filme agora, que se não me engano, ela falou, ah, eu tava treinando, tava fazendo não sei o que de dublagem e tal, aí Bethany falou, você tá fazendo musical, garota? Aí ela, ai, não posso falar, amiga. Ela tá aqui pra 2024, num filme chamado Junction, com a Jamie Chung e com o Ryan Eggott, né, que fez o Nova Amsterdã. Ela fez também aquele filme que tá ameaçado de ganhar sequência aí, né? John Tucker Must Die. Você falou também que só tem um roteiro podre. Só um roteiro podre, escrito exatamente. Por fã. Ó, tô vendo aqui que nesse filme que ela vai fazer, também tem o tio Nick de This Is Us, tem Josh Peck. Meu Deus, que elenco incrível. Porra, só tem, famoso. Nossa, tem essa... Ah, pelo amor de Deus, não. É mais um filme baseado na crise dos opioides dos Estados Unidos. Ai, gente, stop opioide. É mais uma. Moderna, uma visão moderna da crise de opioides na América, como isso aconteceu, por três pontos de vista diferentes. O CEO de uma companhia farmacêutica, um médico e um paciente. Bom. Opioides mais famosos que Liars, né? Ah, muito mais famosos que Liars. Só dá opioides nos Estados Unidos. Opioides é o que faz os Estados Unidos viver atualmente. Todo dia um opioide diferente. E todo dia alguém fazendo um filme, uma série de opioide. Exausto. Mas espero que Bethany fique na sexta temporada do podcast como viewer. E conte a experiência de não estar no elenco, mas estar no revendo. Assim. É, não. Quem vai ficar como viewer é Hillary. Bethany segue Hillary. Série até o fim. Exato. É que eu sempre... Eu, como eu não vi o One Tree Hill, né? Não é uma série que eu acompanhei. Eu só conheço Sofia por causa das outras coisas e os homens, né? Uhum. Mas eu não lembro, assim, das outras duas moças. É porque a Bethany é cantora. Era que era muito... Ela fechou durante a série e tal. E a Hillary é que é casada com o Daniel Cat, né? Jeff Dean Morgan. É a dos cabelinhos cacheados. Que beleza, hein? Ai, ai. E temos gente nova. Mas eu vou sempre te relembrar, fica tranquilo. Temos gente nova no elenco. Nossas drama queens são completas? Agora sim. Márcio Zanon, cara da malhação. Hi, guys. How are you? E aí? E hello. Aí, gatinha? Ai, que pussycat. Estávamos com saudade de você. E tava falando com o Leoz que o público perguntou muito de você também nos comentários. As pessoas estão com saudade. Perguntaram? De você. Perguntaram. Você vai ver na hora que a gente chegar nos comentários. Ai, lindos. Tive uns probleminha aí, mas tá tudo se encaminhando. Aí as pessoas estão com saudade de você, né? Ai. Mas estamos aqui nos Notícias e Amenidades. Léo, você estava dando um update pra gente aí das... de On the Hill, das coisas que tá acontecendo, né? E a gente fez uma breve passada pela carreira de Sophia Bush pra ver que ela é a única que trabalha desde o final da série. né? Nossa. Nunca parou de trabalhar. Sempre trabalhando, sempre ocupada. Por isso que tá sem voz, né? Mas isso eu já não tinha desde a época, né? Uhum. Mas tá pior, bichinha. Ai, ai. Falando em pessoas que ficam desempregadas ou perdem o emprego, né? A gente sabe que Katy Perry deixou o American Idol pra voltar pra sua carreira de cantora, né? Lembrou, né, que existe. Aí. Exato, inclusive vem aí fazer o show aqui no Brasil. E também tivemos confirmado que Mariah Carey vai fazer show em São Paulo, showzinho separado, né? A gente vai ter ela no Rock in Rio, que não consegui comprar meu ingresso, já de novo vou dizer isso. Mas vou tentar comprar o ingresso para o show de Mariah Carey, né, em São Paulo. Que achei que tá bem barato, inclusive, tá? Tenho que dizer, achei que tá... Ah, pra compensar Mariah o de foi... Bruno, né? Ah, é, né, menino? E o de Ivete, que não teve também. A Kizão não tá com ingresso até agora. Ai, tadinho! Não, mas é da Lud, né, da Ivete? Ah, mas não era, era turnê conjunta? Não. Não. Eu tinha entendido que era a notícia que vocês leram. Não, eram duas turnês. Você eu pode achei falar. Que era. Não, era não. O The Eras da Lud e o The Eras da Ivete. Entendi. Que foi quando o Eric revelou que ninguém ouve Lud no Brasil. É, então... o TV Line fez uma lista de pessoas que podem, né, substituir Katia Pérez no glorioso American Idol a partir da próxima temporada. E aí, eu achei, assim, da lista toda, dois nomes bons e um monte de nomes merda. Essa é a grande verdade. E aí eu vou compartilhar com vocês os nomes, e aí vocês me dizem o que vocês acham, se vocês acham que é possível. Porque eu tava conversando, né, com o pessoal que assiste o programa, e eu falei que, assim, quando eles voltaram com o Idol lá pra ABC, eles precisavam de uma pessoa que chamasse atenção pra poder, né, chamar espectadores. Então eles fizeram isso com a Kate veio e fez aí o seu trabalho. Só que agora, tipo, o programa já tá no ar, então eles podem trazer qualquer wannabe pra ficar nesse lugar, juntando com os outros wannabe que estão lá, que é o Luke Bryan e o Lionel Richie, né? Então, os nomes que o TV Line sugeriu, inclusive hoje saiu uma matéria na Variety, que eles vão tentar contratar a Delis. A Delis. Porque a Delis quer ter outro filho. Pô, famosa. Delis... Ah, não, se for a Delis, realmente acho excelente. Mas acho que a Delis não vai estar envolvida com essas coisas, não. Mas a Delis tava em Vegas um dia desse, na residência. É, não, mas é por isso que estão falando que ela pode topar, né? Porque ela não quer. Ela quer, parece que ela quer engravidar ela quer passa. ganhar um dinheiro sem fazer muito esforço, né? Então, dizem que pode ser. E aí, os nomes que o TV Line sugeriu foram Pink, né? Rebequinha Guzmão. Eu gosto desse nome, particularmente. Famosa. Eu gosto bastante desse nome. Acho que é um nome legal, acho um nome interessante. A cantora Rosa, acho, né? A cantora Rosa, acho que pode ser bom. Pode ser bom. Gosto. Aí eles botaram aqui. Acho que ela tem mais personalidade de reality do que a Belly. Eu também acho. E ela nunca fez um reality assim. Uhum. Então acho que seria uma coisa interessante, uma coisa nova, entendeu? Seria legal. Lady Gaga também tá aqui, né? Mas a Gaga não faz de cantora mais, né, gente? Ela é atriz, né? Agora a Arlequina é louquinha. Dizem, né? Possuída dependendo do pelo... espírito que ela estiver incorporando, né? É, tá com o espírito de Margot Robbie, né, atualmente. Amo. Kelly Rola também fizeram aqui, né? Kelly Rola já fez X Factor, já fez, acho que The Voice, né? The Voice Austrália, se eu não me engano. Então ela é conhecida, né? Só não fez sucesso, conhecida. Ai, que absurdo. O último sucesso dela foi Dilema. É, exato, quando mandava ainda mensagem através do Excel. Do Excel. Né, é isso. Próximo nome é aqui, Vanessa Hudgens, né? Mas acho que vai estar com criança pequena, não sei se toparia. Vanessa Hudgens, né? De Dream Girls, né? E vencedora do Masked Singer. Vencedora do Masked Singer. Menina, sabe quem que ela ganhou? Quem que tava na final com ela? O menino de Harry Love Dixie. Como é que é o nome dele? O prefeito? Scott? Ah, não, o Lavon? Não, ele não era prefeito, é o outro. Não era o Wade, o outro. Scott, Kipadini Georgia. Isso, esse mesmo. Ai, amo, gostoso. Ele cantou muito melhor que a Vanessa. Não sei como ele ganhou. Ela ganhou. Ele canta super bem. Uhum. Vanessa ganhou porque é a cota Dream Girls, né? Porque tá grávida. Ela fez a Dream Girls mesmo? Ela fez, ela é Beyoncé. Zanon não ouve o programa, Leoz. Você tem que contextualizar pra ele. Porque a gente tava vendo, antes uns anúncios de Dream Girls, né, no metrô da Suécia, né? Dream Girls sueca. Aí eu comecei a falar com o Henrique, essa música Listen, que tá listada aqui, é da Beyoncé? Aí o Henrique falou, ah, eu acho que é, mas não sei se é ela que canta no Dream Girls. Eu falei, não, Beyoncé não fez Dream Girls, aí ele fez sim. Aí eu não sabia, né, falei, gente, como assim? Aí ele, é, mas eu acho que quem cantava essa era a Vanessa. Aí eu fiquei, Vanessa? Aí ele, né, protagonizado pela Vanessa Hudgens, Dream Girls. Viado Henrique mais perdido que no. Eu falei, não, Jennifer Hudson, no caso, né, ele tá... Oh. Adoro. Bichinho. Mas, quem mais tá aqui? Tori Kelly, que ela foi jurada esse ano, né, do American Idol. Jurada não, foi o pessoal que dá ajuda. Uhum. Foi mentora. Foi a regra, né? Também participou de uma mentora. Foi mentora do American Idol. Eu não posso nem falar que Tori Kelly é desconhecida, porque eu conheço bem ela. É, não, eu acho que ela tem esse papel de Ru, assim, tipo, pode ser qualquer uma. Lugar. Sub, né? Acho que ela atende bem esse papel. Eu amo. Ai, ai. Tipo uma ex-BBB americana. Isso. A ex-BBB americana, exatamente. Ex-fazenda. Aí botaram aqui numa sequência de duas que eu acho que não fariam o menor sentido, né? Que é a Megan Cavalona e a Cardi B. Primeiro, porque elas não cantam, então acho que é difícil você aconselhar pessoas, né, que cantam, sendo que você não canta, então acho que é meio complicado, né? Não, mas aqui no Brasil a gente teve Claudinha Milk no The Voice, né? Que isso, a Claudinha Leite canta, pelo amor de Deus. Canta. Podemos canta concordar com o posicionamento de Claudinha Leite? Não podemos, mas ela é cantora, sim. Tá? Aí tem uma que eu acho que seria excelente por tudo que pode agregar a marca, que é a Carrie Underwood, né? Que é a vencedora da quarta temporada do American Idol. Exatamente. Ela é vencedora, né? É a mais premiada da história dos idols, a que mais vendeu disco. Ela tem vários recordes de um cantor que saiu do American Idol. Então, acho conhecida como uma das duas que deu certo, né? O resto nem deu certo. Por que não bota a Kellyzinha, gente? Porque a Kelly acabou de sair do The Voice. Eu tenho um nome que vai sacudir vocês. Catherine McPhee. Ela pode entrar na categoria de não conhecidas também. Gente, posso falar uma coisa? Sim, vocês vão me bater. Mas na hora que vocês começaram esse assunto, eu tava baixando o negócio pra fazer o imposto de renda, né? Que eu tenho que fazer até amanhã. Garoto! Amiga lá, coisa não quis fazer pra mim. E eu perdi do que a gente tá falando mesmo? Eu só sei que você tá falando da sua moda. De nomes pra substituir Kátia. Porque Kátia não é ele, né? Ah, tá. Entendi. O próximo nome é... A Kátia cancelou a turnê, né? Da Ivete. Kátia cancelou a turnê. De Rus, a gente tem Meghan Trainor, né? All About The Bass. Né? Ah, eu acho que vai ser ela. Ela foi mentora esse ano também, né, menino? Também foi mentora esse ano também aí. Eu tenho um nome. E... O último nome é Nicki Minaj, que eu também. Nicki Minaj já foi, né, jurada do Idol na temporada com a Mariah, né, temporada 12, que foi um caos. E foi a jurada ruim, então acho que não vale a pena. Mas Nicki Minaj já não tava junto com o Cardi B, né? Não, era a Megan Cavalona. Ah, porque são as três, velho, entendi. Era a Megan Cavalona. Eu tenho um nome, um grande nome, que é carteirinha batida em reality show. Ashley Tisdale. Nicole Schwarzenegger. Ah, a Minicole é de máscara. Não, ela não tava de máscara. Ela saiu. Eu gostaria. Saiu? É Rita Ora, né? Agora é Rita Ora. Eita, vou ter que botar bem. Gostaria. E Jenny saiu também? Não, só continuou todo mundo, só saiu ela. Eita. Essa é uma gloriosa. Acho que a Ashley também, né? Apesar de que... E Nicole já foi do X Factor, né, então? Sim. Mas acho que podia ser Ashley Tis também. Ashley Tis é boa. Menino, mas não canta, né? E é a categoria Ru também. Ai, ai. Mas a Silentice também tá grávida, não tá? Tá grávida do segundo baby. Então também não dá também, não. Lea Michele também não pode, né? Lea Michele seria uma boa. A tá prenha também. Sabe quem podia ser? Que foi pro coisa, ganhou Masked Singer, foi pro Mercenário, cantou na cara de Simon. Mercedão. Mercedão, mas a Amber agora tá só atriz de teatro, né? Ah, não, ela fez o reality do Mamma Mia, lá na Inglaterra, fez? Foi jurada. Fez? Aí, ó, já tá com experiência em jurada. Eu também acho, gostei. Podia ser o Nick também, o Nick tá aí, né, participando de Tony e tudo. Verdade. E podia Nick? Ser Jonathan Groff. Ah, não, mas tem que ser mulher, não pode ser. Ai, feminismo, né? É, porque já tem dois homens, não pode ser mais um. Eu tenho um nome, o melhor nome que eu acho que a gente pode ter. Érica Toretto. Eu acho que ia entregar muito. Érica, beijo, eu acho que você ia servir demais, ia voltar... Todo mundo chama American Idol, com você julgando. Adoro! Adoro, que maravilhoso. Ai, ai. Mas isso a gente vai saber só ano que vem, quando eles forem gravar as coisas, né, menino? Porque por enquanto não vai ter nada, não. Por enquanto acabou agora a temporada. Ano que vem não, né, gente? Ali agosto a gente já deve saber. Agosto a gente deve saber. Julho, agosto, quando começar a gravar. Do que a gente tá falando agora? Ariana já... Ah, não, Ariana foi The Voice, né? Ariana foi The Voice. É, porque agora... Aliás, eles ranquearam... Tá precisando de... Eles ranquearam, né, os coaches do The Voice, né? E eu fiquei passado, assim, que... Fiquei, ué, gente, né? Ranquearam os... E Olivia Rodrigo? Olivia Rodrigo tá fazendo turnê, né, menino? Olivia Rodrigo tem carreira. Aí não precisa... Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Tem carreira também. Tem carreira também. Mas tá... Eu acho que é uma boa pra ela aparecer ainda mais. A bombadíssima. Linda. Servindo café. Mas gostaria. E acho que ela entregaria carisma. Foi, carisma e safadeza no nível certo. Seria uma boa persona, gosto. Acho que ela ia ser mesmo nível da Katy Perry, assim, de carisma. Gosto. Arrasou, Sanon. Já serviu mais do que o TV Line, você. Eu falei isso. Então já serviu mais do que a TV Line, você, Leoz. Última notícia aqui, né, menino? Do nosso bloco de notícias e amenidades. Mike Flanagan, né? Vai ser o novo diretor aí do filme do Exorcista, né? Porque ano passado a gente teve o Exorcista do Devoto, que foi uma chacota, um filme dos mais ridículos possíveis. Né, fez R$2 e todo mundo falou mal dessa porra desse filme. E eles decidiram trazer o Mike Flanagan pra ressuscitar, né? A ver se ressuscita aí a franquia O Exorcista, né? Que eles queriam fazer grandes. Uma franquia, né? A nova trilogia. E agora vão ter que começar tudo de novo do zero, né? Porque foi horrível esse último filme do Exorcista, né? E a gente fica na expectativa de uma obra curta do Mike Flanagan, né? Que ele agora tá fazendo essas mega séries. Exato! a matéria diz que vai ser uma história completamente nova e não uma sequência do filme anterior, tá? Gente, eu vou pedir mais uma vez, como já pedi outras vezes, deixa as coisas morrer, deixa as coisas onde elas estão, não precisa ficar refazendo. A vida é um sopro, novo, né? A vida é um sopro. Um sopro é meu saco, ai, né? De ficar aguentando essas coisas de novo. Eita! Menino, hoje eu vi o prequel do Profecia, né? Eu vi o primeiro Profecia. E desse filme, tudo que é prequel, contando o origem, outras histórias, é o menos pior de contar. Assim, né? Que a gente já viu o Halloween, aí teve esse Exorcista. E assim, é um dos melhorezinhos, assim. Uma forçada de barra inacreditável, mas uma das melhores, dos melhores, assim. Não que seja difícil, né? Mas. Ô, Sassi. O que amo? Deixa eu comentar rapidinho só que eu te falei da vovó da Serena. Conta, por favor. Eu não sei se vocês já viram no Twitter uma mulher, uma senhora, que ela fica pedindo pix para as pessoas. Pelo amor de Deus, sou a vovó de Serena, preciso comprar uma casa, ninguém me ajuda, tô passando necessidade, sou diabético, não sei o que, uma barra. Não. Essa mulher parece que ela ficou famosa no Facebook, tipo em 2018, tentando salvar a cachorrinha dela, que era Serena, né? Por isso que ela é a vovó de Serena. Okay. E aí ela passa dia e noite, ela sempre aparece na tele para mim, não sei porquê. Nesse plot que vai comprar uma casa com doação, as pessoas questionam por que ela não pega auxílio nenhum. Ai, não posso, porque isso, porque aquilo. É, não posso receber cesta básica porque sou diabético, não como nada que vem cesta básica. Porque, gente, mas tem bastante coisa em cesta básica aqui, no caso, né? É, tem cesta básica, inclusive, né? Não é só comida, enfim. E aí parece que essa mulher ganha muito dinheiro com doação. Sempre aparece uma galera defendendo também, que eu acho muito que é perfil fake comprado, sabe? Tipo, porque sempre o povo, gente, vovó de Serena, pessoa real, que tá sempre pedindo ajuda e já provou que não é uma farsa, já provou isso. Só que as provas nunca são mostradas, ou é tipo uns processos nada a ver de sobreocupação da casa, enfim. Essa pessoa, ela, tipo assim, é uma senhora que posta umas fotos com a mão machucada, não aparece, diz que é muito tímida, e todo mundo tá sempre ajudando ela, né? E ela tá sempre dizendo, ah, ninguém me ajudou hoje, tô passando fome, primeira missão do dia, minha campanha não anda. E aí agora começaram a aparecer umas pessoas, depois de muitos anos, meio que desmascarando ela, falando assim, então, eu sempre mandava pix pra ela e tal, ela agradecia, postava um tweet agradecendo, dizendo que conseguiu comprar o remédio, conseguiu comprar isso e aquilo. E aí logo depois dela postar o agradecimento, ela pagava e ia dizer que ninguém tinha ajudado. Ela sempre falava assim, essa é minha primeira ajuda do dia, muito obrigado, fulano. De repente ela pagava e dizia, ninguém me ajudou antes, pelo amor de Deus, tô com fome. Aí começou a surgir um monte de coisa, tipo, descobriram que ela já juntou 50 mil numa vaquinha. E aí não achando esse dinheiro, né? Aí ela fica nessa, tô com fome, não tem dinheiro pra nada. Parece que ela tem dois filhos que não trabalham também, porque segundo ela tem síndrome do pânico. Aí eu fiquei assim, tá, mas... O próprio Ghostface, né? Exato. E aí agora ela fez uma live, sem aparecer também, né? Tipo, é a voz da senhora, assim, e uns papéis, umas mãos. Mandando perseguir as pessoas do Twitter que estão falando mal dela. Dizendo que são pessoas que claramente estão numa conspiração do Twitter pra dar shadow ban nela. E você pensa, uma senhora de 70 anos falando shadow ban. É. Vamos. E aí tá um plot assim, digno do Marmita Gate idoso. Porque você não sabe se é o filho. Estão dizendo que o filho dela trabalha com internet, não sei o que. Que eles acham, na verdade, assim. Eles falam, gente, eu acho que essa senhora realmente, né, existe, precisou de ajuda em algum momento, existiu. Só que hoje em dia alguém usando essa, tipo, esse nome, ajuda em vovó de Serena, pra continuar lucrando eternamente. Eles acham que nem é a senhora mais, que é alguém se passando por ela, ou a senhora acomodou realmente e tá aí com os filhos numa mega operação ganhando muito dinheiro, sabe? E aí ninguém chega numa conclusão, toda hora aparece um post, uma thread falando sobre vovó de Serena, e a vovó de Serena não aparece a esclarecer, mas tá aí pra achar quem deu shadow ban nela, né? E ela paga blue, paga coisa, é um negócio assim surreal. Mas que Serena. Doideira. É isso mesmo. Você também é velha. Serena, você também é cachorra. Eu amo. Eu vi falar com vocês no Twitter de Serena, mas eu não fui atrás, né? Eu tomei a away das notícias, mas eu vi alguma coisa assim, mas não sabia que era todo esse plot twist do Marmita Gate 2, a parte 2, né? É, menina, é um... O inimigo agora é velho. Ó, tem uma pessoa que botou aqui, ó. Eu queria ser mau caráter assim, às vezes, também, sabia? Ah, é, permitido, uhum. Porque ser bom caráter não tá levando a gente a lugar nenhum, né? Então... Não leva nada, é exato. A pessoa botou aqui, ó. Fiz um pix de R$100 em março de 2021 pra Alcina, vovó de Serena. Ela ficou mais de 2 anos me mandando mensagem no direct ainda querendo doações. Aí você vê as mensagens, é tipo uns negócios assustadores, assim, tipo... Amanhã é meu aniversário, olhe por mim se puder... Aí ela vive dizendo assim, esse é o meu último ano aqui na Terra, o último ano que eu tenho pra realizar meu sonho, não sei o quê. E ela quer comprar uma casa com dinheiro de Pix das pessoas. Aí ela fica todo dia mandando mensagem cobrando as pessoas que já doaram. Aí teve outra que falou assim, a minha primeira doação pra ela pelo PicPay em junho de 2022, já tinha doado antes por outro banco. E a última doação que fiz ela lá, ela mandou mensagem... 3 da tarde, falando que ainda não tinha tomado água no dia. Depois disso, acabei silenciando, porque tava me fazendo mal. Aí tem várias mensagens dela também. Que beleza, hein? E aí ela sempre vai, faz uma mega chantagem, um negócio, aí quando você ajuda, ela fica, tipo, ninguém nunca me ajudou, é muito difícil, é dor de quem é ignorado. Tipo, sabe, ela faz uma chantagem emocional muito foda, que você fica assim, gente... Eu amo que ela fideliza o doador dela, né? Que ela tá sempre lá falando, né? Tô sem beber água, sem comer, me doa de novo. Uhum. É, ao mesmo tempo que ela fideliza, quem ajudou se sente uma bosta porque ela fala, ninguém me ajuda. Eu tô morrendo porque não existe bondade na humanidade. Você fica assim, pô, que bom, né? Quem ajudou tá se sentindo super bem agora. É, Deus me defenda da bondade, da maldade de gente boa, né? Exato. Exato. Exatamente. Que doideira, cara. Eu fico. Eu tô aguardando o filme aí. Quero ver se. Se vão botar. Mas Caladinho vai fazer a velha, né? Com certeza. É. Ou Larissa Manoela, né? Ah, não, Larissa Manoela fica bem caracterizada, mas acho que esse poder de atuação só quem tem é Caladinho. Entendi. Quero ver se vão botar Gotmik de Drag Race como Serena, cachorrinho. Eu quero os irmãos Simas de filho de Ghostface dela. Adoro de Ghostface. Meu Deus, que doideira. Já que vocês falaram aí de Gotmik, de Drag, né? Vamos falar então de RuPaul's Drag Race, Season 9, All Stars, Motherfuckers, que teve cantora Ana aí, né? Como grande jurada, né? O Brasil do Brasil em disputas com homens. That's insane. Ela só falava com isso, né? Sim, your look is insane, isso aqui is insane. Eu falei, nossa, tá bem louquinho essa temporada. Ah, eu amo que ela colocou ela no lugar dela também. Que isso? Foi. Foi amigos. Primeiros episódios. Menino, eu meu acho gente. Assim, esse elenco é o mais sem graça da história do Drag Race, né? A gente já pode começar por aí, né? E ainda mais é uma temporada que não tem eliminação. Porque assim, se tem eliminando esse povo ruim, beleza, mas ele não elimina, fica sempre as mesmas pessoas ali. Eu acho que... Porque assim, no começo do programa a gente já pensou, Andiria e Gotmik vão ser as melhores da temporada. E dito e feito. É as duas que mais fazem ali. Plastique é bonita? É, mas ela só serve que é bonita. Ah, mas a Plastique, eu acho que nos looks entrega para um caralho, assim. Sim, né? Não. É melhor que o outro. Não tem como negar, mas assim, essa é a marca dela e ela só vai fazer aquilo ali. Toda semana um tiro, toda semana um tiro, mas assim, a gente vai esperar mais nada além de look. Porque a bicha tem uma personalidade menos 5, né? Sim. Também, né? Eu me surpreendi com um nível dessa que eu não conhecia. Tipo, a tal da Nina, né? Que a gente falou meio zoando. Achei que ela no Snatch Game foi fenomenal. Eu tava falando pro Sasha, né? Teve dois Liberati no Snatch Game. Aí foi todo um drama quem ia ser Liberati e tal. Eu achei que as duas foram bem. Que era essa Nina... Nina West. Nina West. E a Chanel, né? Que era da primeira temporada e nunca tinha feito Snatch Game na vida porque não existia ainda. Isso. Achei as duas muito boas. Achei a Vendi ok, né? Eu acho que ela vende aquela coisa meio... É a mesma coisa, né? É a Bia do Brás do Drag Race, né? É, exatamente. Ela gritando e tal. Menino, é a própria Bia do Brás, porque você tá ouvindo a outra pessoa falando, daqui a pouco tem um grito dela no fundo. Sim. Chata. Do nada. E tô gostando mesmo, ainda achando que valorizam demais ela, da Roxy. Achei que ela tá mais... um pouco melhor, assim, apesar de ficarem dizendo nossa, ela é super ameaça, não sei o que, e ela chega lá com o vestido todo mal pintado de esfumaçado, e o povo diz, meu Deus. Menina, eu acho que a Roxy é o carisma da temporada. É a única que você vê que tem uma... Não, não tô falando que ela é a melhor, nada, mas eu acho que ela tem uma coisa diferente das outras. Tem uma... Porque na quinta temporada... Você não assistiu a quinta temporada, né? Não. Ela foi muito. Ela chegou no terceiro lugar. Ela foi top 3. Ela foi muito boa a temporada inteira. Muito boa mesmo. Ela não era ruim. Não tinha. Ela teve, acho que, um episódio ou dois que era ruim. É, porque no All Stars 2 ela foi arrastada, né? Sim, ela foi totalmente arrastada. E nessa ela tá ok. Porque tem gente pior, né? Então. Eu adorei a Andiver dizendo pra ela que era muito fã da Jinx. E ela olha, tipo, você me jura? Eu amo. Mas assim, Andrew e Gotmik, pra mim, sem dúvida, pra mim é o top 2 ali da temporada. Não tem como não ser elas que vão ganhar, eu acho. Acho que a Gotmik tá garantida na final, pelo menos. Como é que vai ter vencedor se não tem eliminação? Então, o que é que eles fazem? É, cada episódio, quem ganha... Tipo, são duas pessoas que ganham a... Como que é o nome da medalhinha? É... Repeater Badge? Não, ela tem um nome agora, tipo... especial do que elas ganham um negócio, um estrelinha, né? Que aí, tipo, okay, né? Isso. Quem tiver mais estrelinhas vai, porque eles fizeram isso na temporada das vencedoras, né? Era tipo assim, ah, quem vai ganhando ganha tantos pontos. Aí no final ela roubou pra botar Sheikulay na final, né? Tipo, deu um monte de ponto à toa. E aí as que não ganham esses pontos, elas vão pra tipo uma disputa das perdedoras, que foi o que rolou na... Tipo, a temporada, essa do All Winners, a como é, gente, o nome da que eu gostava muito, que é a vencedora da 12? A Jada. Jada. A Jada tava indo super bem. Ela tava, tipo, colada na Jinx. Aí, de repente, ela fez esse tweet da Sheikulé ganhar 3 pontos por um desafio ridículo. Uhum. E deu mais uns pra Monet e pra Trinity The Tuck. E aí deixou a Jade entre as perdedoras e botou essas 4 na final. Aí eu acho que eles estão planejando agora isso. Tipo, provavelmente pra Georges ganhar alguma coisa, vão pôr a das perdedoras com ela de dança, né? Porque RuPaul é doida pra dar pra Georges, né? Nunca vi. A bicha é mais sem personalidade do mundo. E ela fica, aí você é a melhor dançarina que já pisou aqui. Eu falei, não é não? Tem muitas melhores. Uhum. Nossa, aquele. Pra mim, eu nem concordo. Assim, ela foi boa no primeiro episódio, mas eu nem achei que ela merecia ganhar assim, né? Mas... Não, não, a Plastic merecia mais que ela, inclusive, no primeiro. Exatamente, Plastic foi muito mais ali, apareceu do que ela. Mas, né, a RuPaul é louco por essa feia. Aí eles fazem assim, sabe? Tipo, o primeiro foi a Andrew e a George ganharam. Então, cada uma já tá com a medalhinha. E aí elas vão pro lip sync da caridade delas, né? E aí a Andrea ganhou, ela pode escolher alguém, ela tem uma tesourona lá, tesoura vermelha, ela vai escolher alguém que não pode ganhar na semana seguinte, pode até ganhar o desafio, mas não ganha a medalha. Então ela escolheu a Roxy, e a Roxy ficou bloqueada, né? Aí no seguinte, é tipo, vamos tesourar outra pessoa, aí a Gottmik ganhou, cortou a Andrea. E aí elas vão meio que usando a estratégia, e aí, por exemplo, nessa semana que foi o Snatch Game, as que ganharam foi a Gottmik e a Nina, né? Isso. Elas ganharam 2 medalhas, uma pra elas e uma pra dar pra alguém. Aí a Roxy falou, bom, se eu fosse a Gottmik, que já vai ter 2 com ela, né? Antes, pensando se ela ganhasse, eu daria pra alguém que já tem também, pra ela não ser a única ameaça da temporada. Porque se ela é a única que tem 2, vai todo mundo querer bloquear ela. Né? Então é melhor ela deixar outra pessoa com 2, porque aí cria mais um alvo, né? Uhum. E aí elas vão criando estratégiazinha nisso aí, assim. Mas realmente, assim, eu acho que para uma temporada com um elenco, né, que não é tão memorável, assim, apesar de eu ter ficado mais surpreso do que eu esperava... O elenco mediano, tem eliminação. Né? É, um elenco, tipo assim, eu gosto da Bechamel, mas... É. Eu acho que não tem... O problema é que não cria conflito a temporada. Tipo, os barracão, não vai ter. É tudo uma drag meio que, tipo, é, ok. E, assim, a Plastic, eu adoro a Plastic, acompanho isso aqui. Só que a Plastic que você vê lá, ela não tem uma expressão. Ela não tem uma... Você não escuta a voz dela, quase. Ela parece que tá lá só pra mostrar o look dela e ir embora. Uhum. Eu acho. E aí, você vê. Aí, assim, a Chanel, acho que não aparece muito também. Ela tá bem apagadinha. É o que eu falei, que aparece mais as 2 que estão ganhando. A Vendi, porque a Beatriz do Braz grita, né, o tempo inteiro. A Georges, porque a RuPaul fica lambendo o cu dessa chata. E a Roxy, que eu acho que aparece um pouco mais. Aí, de resto, meio sem sal, assim. E assim, eu acho que você usar essa twist que, tipo, tanto o negócio da caridade quanto não vai ter eliminação... Eu teria que usar pra fazer um elenco tipo Denali, que sempre as pessoas quiseram de volta, né? A patinadora. Uma galera que marcou mais. Mas... É, então, as fan favorites, né? Eles tinham que ter pego, né? Mas aí você pega umas que. Mas vocês não acham que assim, eu de fora, eu só acompanho pelo que vocês comentam aqui no programa, comentam no grupo. Que já meio que deu uma. Já deu. Tantas temporadas, digo só, quando a gente fala só do US, né? Tantas temporadas muito perto, e até o All-Star, que era pra ser um negócio muito maneiro de você reunir a galera que já participou do programa, acaba sendo puta banalizado e acaba resultando num elenco meio merda como esse aí, né? Sim, eu acho que o All-Stars, como ele tem todo ano agora, é meio que tipo, ah, vai quem tem aí, vamos fazer, sabe? Não é algo muito... Sei lá, eu acho inclusive que, não sei se já não tem esses dados, mas eu acho que as temporadas comuns são mais vistas que as de All-Stars, assim. Ah, eu, assim, eu acho que sim, eu não tenho coisa, mas eu acho que sim, porque você vê pessoas diferentes, né? Uhum. E aí, assim, aqui eu acho que com All-Stars que foi muito visto, foi o primeiro, foi uma merda, né, mas muita gente viu, tipo, o segundo, que foi depois de 3-4 anos do primeiro... O das vencedoras. Então, assim, você tem que ter um espaço, pelo menos, né? Pra gente assistir. Sim. Porque pelo menos 2-3 anos de diferença. Porque, assim, a pessoa sai numa temporada e na seguinte ela já tá no All-Star. Você fala, por quê, né? É, ou então eles fazem o que eles têm feito de, tipo, ser essas que tem de mais lugares, né? Que eles botam os americanos ali no meio, mas tem uma desculpa, né? Tipo, não é só tá juntando gente das últimas temporadas do americano. É igual teve no All Stars passado, eles pegaram a Jimbo e colocou, porque a RuPaul queria dar a coroa pra Jimbo, né? Por que que não colocaram nessa uma também, né? Pegaram uma, de outro país e colocou, né? Só pra dar uma diferença. Mas, exato. E ainda tem o Global esse ano, né? Dizem, né? Até agora. Mirando LeBron 33, né, menino? Graças a Deus. Vindo aí. Tamo esperando esse momento. Nossa Comedy Queen, né? Sim. Mas, ó, falar desse Snatch Game que teve aí, que foi mais icônico do que eu imaginei, porque a gente tinha, assim, Gottmik tinha ganhado em sua temporada pela sua incrível personificação de Paris Hilton, né? E aí ela chegou nesse falando assim, vou fazer a cadela fulana que interpretou a Lassie. Aí o RuPaul ficou assim, quê? Você tá loucona? Ela chegou lá, viado, que nem... That's hot. É porque ela trabalhou, parece, com a Paris Hilton, né? Então ela conheceu muito bem, ela foi idêntica. Aí ela chegou de Lassie agora, ela fez uma coisa meio Paris Hilton, assim, posuda. Mas ela... Porque o Snatch Game é aquilo, né? Acaba sendo melhor você se meter bem na fala do outro do que você ter grandes falas. E ela fez isso o tempo inteiro. Tipo, alguém tava lá se enrolando e ela ia e falava, oh, darling, não sei o que. Tipo, era bem atriz britânica, véia decadente, sabe? Então ela foi muito bem. A Andrea também tava... Eu esqueci qual era o personagem dela, mas... Ela tinha essas coisas sulistas dela, né? Que... Ah, mas eu gostei mais da Andrea pra ganhar do que a Nina. Mas, né? Então, eu acho que a Andrea tava muito bem, só que, pelo menos pela edição, né? Parece que ela apareceu pouco. Eu acho que a Nina conseguiu meio que roubar a cena, né? Como diria nosso amigo da crítica. Porque, por exemplo, a Chanel tava muito boa de Liberace também. Só que eu acho que ela não apareceu tanto quanto a Nina com as risadinhas, com os negócios que ela ficava fazendo. Sim. É como os juízes falaram, né? Ela foi um Liberace melhor, só que a Nina foi um Snatch Game Liberace melhor. É verdade. É, pode ser que foi isso. Agora de resto não teve muito, né? O resto é meio... A Roxy era quem? A Roxy era... Ela fez a... Tasha alguma coisa, né? Era aquela que falava Shin, né? Achei péssimo. É, porque ela fez o mesmo personagem que ela usou na quinta temporada e aí usou no All Stars que ela participou e agora de novo. Sim. Uma merda, né? Mas tudo bem. Aí vende era Cleópatra do Brás, né? Gritando gueto. Georgios ficava que... A Georgios eu não entendi. Sassi, você conhece o John Leguizamo, né? Sim, conheço. A Georgios fez o John Leguizamo na cabeça dela. Só que ela tava vestida de mulher. Tipo, e aí ela ficava, ai, Chiquito, ai, ai, ai, tipo, gemendo. Ah, eu já sei. É porque ela fez o John Leguizamo no Obrigado por Tudo, no filme das drag queens, que ele faz a Titi Rodrigues. Entendi. É porque eles, quando faz o eles não podem usar o personagem, eles usam o nome do ator. É porque tem uma hora que ela fala, ah, é a personagem tal. Só que eles ficam toda hora, ei, John Leguizamo. Fiquei, ué, por que não chama pelo personagem? É que ele faz a Titi Rodrigues. Mas ela não tinha nada a ver com a Titi, né? Mas tudo bem. Nossa, e, aliás, sempre que a gente fala desse filme, eu fico triste, porque eu gosto muito dele com a dublagem original, né? Não com a dublagem que eles fizeram depois. Mas ainda assim, é muito bom de assistir esse filme. Eu amo. Nego Marque. Que? Eu amo esse filme. Na Priscila, aqui em São Paulo. Ah, você vai ver o Genequine, né, menina? É, quero ver. Quero ver aquele vídeo rodando no meio do palco. Garoto. E aí, assim, né, Zanon? Eu tava falando pro Sassi antes da gente gravar. Chamar a Anitta pra jogar Snatch Game não faz sentido, porque ela não conhece os personagens que estão ali, aparentemente. Ela não tem muito o que falar. Tanto que ela só falava dos looks, né? That's insane, that looks insane. E eu achei até que ela tava simpática, né? Mais que a Anitta costuma ter, tava entrosada e tal. Só que eu pensei, porra, tinha tanta gente chamar pro Snatch Game, chamava a Anitta pra um desafio de canto, de atuação, né? Pra falar de... É, o passado podia estar ela, né? Que foi de grupo. Pois é, achei muito estranho, porque assim, ok, não comprometeu, mas foi... Teve uma hora que ficaram zoando que a roupa dela era igual a da menina que tava com um buraco negro no cu, né? Sendo que não era, era só uma roupa preta. E aí, o RuPaul tentou dar uma rida, não, ah, você tava vestindo a mesma coisa, mas disse que não é seu estilo de roupa, hahaha, amiga, África e tal. É realmente uma pena que não tenham usado outra pessoa que entenderia mais Snatch Game e usado a Anitta em algo que ela entenderia mais, né? Mas é isso, né? O que foi que a gente ganhou, né? Mas pelo menos teve, eu acho assim, foi legal, assim, ela não fez muita coisa, mas ela no Untucked teve, ela falou da Papa e da Glória, e aí RuPaul teve ser obrigado a colocar uma foto da Papa no negócio. Amo. A velha deve ter morrido, né, viado? Deve ter quebrado tudo em casa, né? É. Não, e a drag falou, gente, o Brasil é maravilhoso, aí a Roxy já veio uma vez pra cá, e você já foi, nossa, o público brasileiro é tudo. Ai, todo mundo fala, principalmente Brasil, vem pro Brasil. Nossa, e a Anitta tem uma entrada que é vergonhosa, que tipo, a RuPaul sempre faz uma perguntinha imbecil, né, pra pessoa fazer uma piada. Aí eu não lembro qual era a pergunta exatamente, mas a Anitta fala assim, ela fala assim, qual é o seu tipo de homem ideal? A Anitta fala assim, oh, it's a man that makes as much money as me, because I am tired of providing for men. Aí ficou todo mundo assim, ok? Aí o RuPaul fez, empoderada, né? E eu fiquei, gente, vai, cadê a piada? Fez o lacrecis dela lá e pronto, né? Fez o lacrecis. Fez o lacrecis, eu amo. Maravilhoso. Ai, ai. A Anitta, inclusive, que amanhã vai estar, amanhã, no caso, sexta-feira, né? Que a gente tá gravando na quinta. Vai fazer o Today Show, né? Vai fazer aqueles concertos que eles fazem ao ar livre no verão. A Anitta vai abrir a temporada de concertos lá, né? Então, tô imaginando ela às 7 da manhã metendo um fode pra caralho, filha da puta, no meio de Nova York. Vai ser incrível, gente. Ah, e a gente esqueceu de falar da música do Lip Sync, né? Que foi a grande banana de Anitta e Becky G. E o Lip Sync foi podre. Nossa, eu falei, essas duas do Lip Sync aí, eu dava a vitória pra Miss Vendi. Porque as que estavam no palco estavam péssimas. A Gottlieb foi um pouco melhor, mas nossa, a outra ficou tirando as roupas, aí se enrolava toda hora pra tirar a roupa. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E era um vestido mais feio que o outro. Ela foi tirando umas roupas assim, ó. O primeiro era meu vestido de lip sync. Aí ela tirava, fala, outro vestido de lip sync. Aí tirava e era tipo tudo igual e tudo feio. E ela tirava, tipo, com dificuldade, assim, se embananando toda, quase caindo no palco. Horrível, vergonhoso. Ah, Gottmik ganhou porque fez o lacre trans, né? Ah, é, menina. Eu acho que o lacre trans dela foi tudo. Assim, não, eu achei o look em si muito bom, o conceito e tal. Só que eu achei que ela repetiu o lacre trans no lip sync foi too much. Lacre trans, meu Deus. Porque ela tava, Sasso, o tema era tipo rabo e peito, né? Aí tanto que tinha a menina do buraco negro, o rabo dela, tinha umas que foram de bicho e tal. A Gottmik, ela foi com sem a parte de cima, assim, e com, tipo, a marca de sangue da cirurgia, né? Tipo, de... mastectomia. Isso, da mastectomia. E foi muito legal o look, assim, tal. Só que aí chega no lip-sync, elas se trocam, né? Elas põem outras roupas. Aí a Gottmik botou uma outra roupa, e aí no começo da música, ela arrancou a roupa e deixou o negócio da cicatriz de fora de novo e ficou fazendo uma dancinha, meio sentada, assim, sabe? Meio... Aí eu falei, gente, mas... Tipo assim, não tinha a ver com a música, foi só meio, vou continuar aproveitando aqui, já tô maquiado assim mesmo. Não, que fosse uma música muito boa pro lip sync, né? Mas... não era, mas assim, não tinha por que ela continuar naquele conceito ali. Mas enfim, foi melhor que a outra mesmo, né? Não posso dizer que não. Exato. Ai, ai. Mas é isso, vocês seguem firmes e fortes, né, menino? Sim, agora vamos ver Georges ganhar o próximo. Georges foi cortada, bloqueada, né, por Gottmik. Eu acho assim que pra mim... uma grande ameaça. Não, mas eu acho que pra mim, Gottmik foi inteligentíssima, porque ela sabe que Georges é a mais fraca dali. Ela meteu a tesoura e falou assim, nunca vai ganhar e nunca vai me bloquear. É verdade, porque a Roxy deu a dica, né, pra ela deixar mais gente ganhar. Uhum. Ai, ai. Maravilhoso. Mas vão ser quantos episódios da temporada? Sem eliminações? 8, né? Acho que geralmente All Stars... Deixa eu confirmar, mas acho que vai ser 8. 8, 9. É, porque a temporada normal agora são 27, né? é uma série de TV aberta, né? A temporada normal é sempre 16, 17. Uhum. Uma série de TV aberta, né, menino? É, porque a passada acho que foram 8 All Stars. Ai, ai. Que doideira, cara. Ai, mas, queria ver o lip sync de Expresso. Ah, você já viu hoje, te mandei? Acho que a próxima temporada já vão meter um Expresso aí, viu? Ah, é o mínimo. Vão ser 12 episódios. Que isso? E a finale vai ser grande finale, parte 1 e parte 2, vai ser dividido em duas. Meu Deus. Milhões, hein? Mas, menino, o próximo episódio É os bombeiros sendo maquiados, isso é tudo. Mulher, e o que que foi Bruno no episódio do paintball? Uhum. Eu fiquei chocado. Bruno sempre entregando, né, gente? Uhum. E aí quando tem o Drag Race Brasil, eles colocam uns homens feios. Pois é. Aliás, aquele tema foi muito legal. Eles fizeram, sabe, esse desafio de costura, corte e costura, né? Eles fizeram paintball. Então eram temas ligados à arte, tal, tipo, recriar uma obra de arte. E o delas, elas tinham que pintar a roupa, né? A critério de como preferissem. E fazer o conceito, tipo assim, pintando o tecido. E tinham vários tecidos à disposição e tal. Tanto que o que a Gotmik fez foi uma coisa meio arte de rua e tal, assim. Aí teve uma que fez os look infantil tudo com as guaches, foi bem, bem bom. Acho que a Plastic pra mim foi icônico. Nossa, da Plastic. Porque assim, a Plastic tem uns looks prontos que você já fala, maravilhoso. Porque ela fez um também perfeito da cabeça aos pés, as perucas incríveis, gente. E você viu que ela gastou 250 mil com looks de Drag Race nessa temporada? É ela e Gotmik, né? Que Gotmik chega lá, ah, eu estou usando cristais Swarovski de não sei o que. Ah, essa bolsa de... só usa marca, né? Foi lá toda patrocinada. E você viu, porque assim, o primeiro episódio ela tinha que fazer uma propaganda de um perfume, né? Uhum. E aí você viu o vídeo que a Plastic fez pro Instagram dela? Não. Menino, vou te mandar agora. Ela fez tipo um vídeo editado. Maravilhoso, ela teria gastado milhões no vídeo. Daqui a pouco ela tá vendendo esse perfume. É, porque toda vez ela faz alguma coisa diferente, né? Eu vou te mandar. Parece coisa tipo Victoria's Secrets. Olha. Eu mandei, mandar até passar. Secrets. Adoro. Victoria's Secrets. Victoria's Secrets. O que é mais que temos? O que temos aqui? Saindo dos homens com peruca, vamos entrar aqui em multiversos. Né, na série que tá mais tempo na pauta do podcast na face dessa terra, que é Dark Matter, né, matéria escura aí, nova série da Apple TV Plus, que já deve estar lá, sei lá, no sétimo episódio. Não, tá no quinto episódio. Saiu o quinto hoje. É, porque quando eu fui baixar só tinha quatro. Comecei a ver o terceiro hoje, mas vi 10 minutos, deu uma cansada. Eita. Ai, amiga, eu cansei no segundo episódio, nada me convenceu nessa série, confesso. Mas o Guilherme é muito feio, né, gente? Porém, gostoso. Ele é feio demais. Ele é muito feio. Quem temos no elenco dessa série? Joel Egerton, né, menino? A Jennifer Connelly. E temos a Alice Braga, também conhecida como Doutora Cian. Doutora Cian. É. Doutora Cian. Saudades. E temos o Mib jovem, né, menino? Mib jovem, verdade, o melhor amigo dele é o Mib jovem. Uhum. Que nem tão jovem assim, né, menino? Nossa, tá acabadíssimo. Tá acabadíssimo. Tá horrível. Baseado numa série de livros que, inclusive, a Amanda, que é leitora, falou que os livros são meio bosta. Aí eu fiquei pensando, se os livros são meio bosta, qual a chance da série ser boa, né, menino? E Leozio disse que ficou entretido, ficou curioso, né, com os mistérios. Fiquei intrigado. E eu achei esquisito, achei ruim, né, meninas? Eu vi os dois, né, porque o primeiro episódio não diz muito a que veio, né, mas se a gente pode dar uma sinopse, assim, né, o menino lá, o Joe Egerton, ele é cientista pica grossa lá, físico, os caralho. E ele é sequestrado, né? Não, calma aí. Ele não é cientista porque, graças, ele é um cara que foi cientista, largou tudo pra ter uma família. E aí tá enciumado de Mib Jovem, porque Mib Jovem ganhou o grande de prêmio Prisa, sei lá, Závia. Pulitzer da física, né? Isso. E aí, né, o amigo faz uma proposta de emprego pra ele, todo o negócio, ele tá acabadíssimo, porque ele fala que nunca seria um cientista de sucesso. É, porque ele é professor de física, né? Isso, ele dá aula sobre gato Schrödinger, né? Que é um negócio que todo mundo precisa saber ainda hoje em dia. Um negócio que você tem que ensinar o máximo de gente possível. E aí sim ele é sequestrado. Por ele mesmo. Por ele mesmo, exatamente. Ele chega ele é mesmo, um cientista foda. Arranca a roupa dele, joga na Sean, e aí joga no universo dele e fala: te vira, meu irmão, vou comer tua mulher. No universo que a gente conhece ele, professor de física, ele é casado com Jennifer Connelly, tem um filho. E apesar de tudo, o casamento não tá essas belezas, né? Não tá essas maravilhas todas, né? Tá meio esquisito. Tá igual o filme do Porsche com a vida, Sandy, né? É, tá igual o filme do Porsche com a Sandy, né? Que ele acha que tá tudo ótimo e a Sandy tá achando tudo uma merda, né? Mas é isso. E na outra realidade lá, que ele é o cientista fodão, ele é casado com a doutora Ciano. Né? Não, ele não é casado com ela, não. Ela é tipo mas amiga... Mas ele come ela, não come? Ah, acho que rola alguma coisa, mas ela fala ele que... Ele come tipo, ela, é... menino. Você não viu o segundo episódio? No segundo episódio ele come ela. Você só viu o primeiro, não foi? Eu vi o segundo. Ué, menina, tu falou que só viu o primeiro. Eu vi o segundo depois. Ah, garoto. Vou começar com você. Eles têm um relacionamento. Não sei se eles são casados, mas eles têm um relacionamento. Ele e doutora Ciano. Mas ele pega ela no segundo? Não, não come ela. Mas eles têm um relacionamento, ah. Eu tô dizendo. É, então, mas ele não é casado. Tanto que ele fala assim, ah, você, é, minha mulher não sei o quê, querendo falar de Jennifer Connelly, né? Quando já é trocado. E aí a doutora Ciano fala, você não tem mulher. Então, mas eles têm um relacionamento por causa que é proporcionado pela proximidade que eles têm no trabalho. É, então, mas eu acho que ela, tipo, ela é mencionadinha nele, ele deve dar uma esperança assim, mas eu acho que eles não são namorados, ainda, né? Tipo, não. Mas devem ter se pego em algum momento, acontece. Você vê que tá, você já mudou. Ele falou que ele comeu ela no segundo. Quando eu revelei que eu vi o episódio, ele já mudou o papo. Não, eu não disse que ele comeu, eu falei que ele deve comer ela. Ele come, né? Entendi. Exato, exato. Amigos e amigos, amigos de trabalho. Uhum. Em alguma das realidades, porque tem essa caralho dessa caixa, né? Que a gente vai conhecer essa caixa. Que é uma caixa que pode transportar ele pra várias realidades, né? Só que o que ficou meio complexo. É a caixa do gato de Schrödinger. É, o que ficou meio confuso pra mim, assim, que eu acho meio... Não vou querer ver pra saber. É essa questão de que você vai criando várias realidades a partir do momento de decisões que você toma, né? Uhum. Que no caso, essa realidade dele lá... É, que tipo, ele criou essa realidade paralela onde ele é um cientista super conhecido, mas ao mesmo tempo ele abriu mão do Jennifer Connelly do momento que ele fez essa decisão quando descobriu que ela tava grávida, né? Uhum. E aí ele criou essa ramificação. E aí você fica criando ramificações a partir de decisões que você toma, achei isso meio... É, não. Mas eu acho que é o básico de qualquer história de universo paralelo isso. Uhum. É, mas não necessariamente precisa ser a partir de decisões, né? Os universos podem só existir como infringe. É, então, mas eu não acho que, tipo, ele criou conscientemente. Eu acho que, assim, essas ramificações já existem. Já tem um bando de paralelismo acontecendo. A decisão que ele, enquanto cientista foda, tomou foi de achar esse universo em que ele tinha essa família, entendeu? Tipo, ele procurou ali na pesquisa dele, tipo, ah, como é que eu descubro... Qual é a vida em que eu não segui esse projeto, esse negócio aqui, e eu fui feliz com ela, e a gente teve filho, e não sei o quê, né? Então eu acho que ele foi atrás disso, mas enquanto isso já tá acontecendo mais um monte de universo ali junto, que eu acho que é o que a série vai acabar tratando, tipo, de outros ainda, além desses dois que a gente viu. É, Zanon que viu o terceiro episódio. O que acontece no terceiro episódio? Não vi, menino, vi 10 minutos, nem lembro direito. A gente achando que você ia trazer a conclusão do próximo universo. Não vou, mas eu pelo que eu lembro do livro que eu li, né? Ah, é, eu acho muito que Blake Crouchero. Que tem esses negócios aí, ele vai para uns universos diferentes, vai encontrando outras versões. Uhum. É, porque assim, o segundo, eu já acho que... Tanto que você falou assim, ah, o primeiro não diz muito a que ver. Eu acho que o primeiro ele começa bem esquisito, que é aquela situação, né? Tipo, vamos conhecer a vida Bowen desse cara, o ciúme dele, não sei o quê. A partir do momento que ele é jogado lá no universo, eu achei bem interessante, né? Falei, pô, beleza. Agora o segundo eu acho que ele demora muito, que fica tipo, cara, vai atrás da Jennifer Connelly, vai atrás do outro. Aí fala, ah, e se eu fosse uma pessoa que não tinha, né, noção do que aconteceu, eu vivi a vida... E aí fica nisso um tempão, enquanto isso o outro, o Mega Evil, né, ele cientista, tá lá comendo a Jennifer Connelly da realidade dele, e aí tá dando pilha errada pro filho dele, né, fazer jogo de poder com a mulher que ele tá afim, e aí ele fica dando umas lacradas também, assim, tipo, ah, relacionamentos são apenas negociações, não sei o que faz, gente, sério, que precisa ser tão clichê assim, de um ser totalmente coração e o outro, ai, pura razão. Faltou só cada um vestir uma roupa preta e uma branca, né? Igual o filme da Alice. Vai acontecer durante a temporada. Olha. Mas eu acho assim, pelo que eu li o livro, eu lembro assim, não lembro muita coisa, né? Mas é uma história legal, porque, mas todo mundo ama, se rasga, fala não sei o quê. Mas pra gente que conhece um pouco de coisa assim desse universo, é mais uma história além, assim, tipo, sobre isso. Mas tem muita gente que fala, meu Deus, é a melhor coisa que já inventaram na vida, que é sobre escolhas, blá blá blá. Mas é básico, assim, não tem nada de inovador. Então, assim, acho que a temporada vai ser bem isso mesmo. Inclusive, assim, acabou de ter Constellation na época, é o mesmo tema. Começou esquisito, mas terminou super bem. E aí ver essa série na sequência, eu fiquei assim, gente, mas o timing, né, não poderia ser. Porque essa série, eu tava até comentando mais cedo, foi, gente, ela tem a abertura mais genérica que eu já vi no mundo. Sim, ela é tipo a música de Westworld com o vídeo de Friends, sabe, uns negócios assim muito... E aí eu acabo que ela acaba passando essa vibe genérica, de tipo... Quer ser um grande músico, mas na verdade ela só tá tentando repetir alguma outra série que fez isso bem. Sim. E ainda tem um efeitinho sonoro, né? Toda vez que troca de realidade, né? Ah, eu gosto do Plek. Aí você achei fica, agora mudou. Eu só acho que ele é um pouco, é meio parado, assim. Eu acho que não tem uma coisa no meio de... Eu acho que o segundo episódio é um pouco melhor, porque tem uma coisa agitadinha mais, né? Porque ele fugindo e blá blá. Mas eu acho que tirando isso, acho que é muito parado, muita... É, ele pensa nela, ele olha pra ela e não sei o que, aí ele se conversa. Ai, muito chato. É, e assim, né? Falta um dinamismo do negócio. O primeiro episódio tem 40 minutos, ele demora pra passar, né? Que esses 20 primeiros é uma vida. Aí o segundo já tem 53, eu já vi que tem um que é uma hora e pouco. Eu falo, gente, não precisa. O quê? O terceiro tem 50 e pouco também. Desculpa. Já ficou na vibe do. Já, não sou. Não, tá louco. Eu acho que assim, poderia ser uma ótima série de tipo 40 minutos, né, fixo, e já prevista pra acabar na temporada, sabe? Eu não sei se eles planejam fazer várias, né? Porque Constellation foi essa barra. Podia ter acabado bem na primeira. Chegaram no último episódio com a faca e o queijo na mão, não acabaram, fizeram o cliffhanger e foi cancelada. Então. Foi cancelada. Vamos planejar as coisas pra acabar? É, que hoje em dia não tem mais segurança nenhuma, nem no streaming. Pois é. Porque assim, eu acho muito mais digno você acabar, tipo Pose fazer, né? Por mais que eu esteja falando de uma série que não é sci-fi e tal. Você acaba de um jeito satisfatório. E se por acaso quiserem renovar sua série, for um grande hit, um grande sucesso, você arranja um motivo pra voltar depois, porque assim, deixar cliffhanger é legal, mas não é garantia de que ninguém vai querer voltar pra ver por causa de cliffhanger. Eu acho que se você gosta de uma série... Você vai voltar pra assistir ela tendo cliffhanger ou não, né? Uhum. Verdade. Até porque, assim, cliffhanger de temporada, eu tava pensando nisso esses dias, né? Ele fazia sentido quando você ia terminar na TV aberta, você ia voltar daqui a 3, no máximo 5 meses. Você falava, beleza, eu vou deixar essas pessoas ansiosas por 5 meses. Agora, que é 2 anos e meio entre uma temporada e outra, ninguém nem lembra do seu cliffhanger, meu anjo. Não, você vai ter que voltar, você vai ter que explicar tudo, e você vai dizer, ah, tá, legal, bacana. Agora é quando querem, né, a série. Você fica lá exatamente. Esperando. Imagina voltar a Stranger Things em 2030 e você, ai, tá, vou ter que lembrar que a cidade tava queimando 5 vezes seguidas. Menino, pessoal, tu vai ter sacaneando essa semana, né, que começou Stranger Things a Eleven, era uma criança, vai acabar e a gata já até casou, né? A gata já até casou. Nossa. E aí todo mundo assim, meu Deus, quanto tempo eu dormi? Aliás, casou com um homem horroroso, né, filho do Bon Jovi. Filho do Bon Jovi, né, menino? Que se chama Bon Jovi, vezes, né? Bon Jovi. Mas às vezes faz gostoso, né? Como já diria a Anitta. Ah, deve fazer. Gente... Mas o exemplo de homem de Eleven era o menino de Yu, né? Ela achava super romântico. Verdade! E o melhor amigo dela é quem? É Noah, né? Então... Pois é. Não tem bom gosto. Adoro... E Stranger Things vai voltar quando, né? Já que falamos nisso. Ano que vem, só, amiga. Nossa, foi... Quando só teve a última temporada? Foi ano passado? Acho que não. Acho que foi retrasado. Foi retrasado. 3 anos sem ter negócio. Quer ver? Vamos ver aqui. No Pai dos Burros. A grande série de 4 temporadas em 10 anos, né? Em 10 anos. Não, vale dizer que Stranger Things começou em 2016, né, viado? Então. Stranger Things começou em 2016. Em 10 anos mesmo. Começou em 2016. Vamos ver. É, foi 2022, amiga. 2022. Sim, julho de 2022. Glória. Já vai fazer 2 anos já. Já vai fazer 2 anos da 4ª temporada. E aí, quem vê assim, pensa que é uma puta de uma série difícil de fazer, né? Ah, é boa, mas, né? Não, é boa, mas não tem nada demais que você fique assim, deve 5 anos fazer um... Não é um filme da Marvel, gente, é uma série de televisão. Ah, depende, a última temporada, cada episódio era a duração de um filme da Marvel, né? É, não. Eles disseram que essa temporada vai ser maior, né, inclusive, de duração. Filme. Segura o filme. Mas eu ainda acho que 3 anos entre uma temporada e outra é exigir muita vontade. Vão ser duas temporadas ainda, né? Não, só não, essa é a última. Ah, é a última, vai ser dividida em duas partes também, não é? Uma coisa assim. Ah, óbvio que vai, isso com certeza. A Family em Paris vai, né? Imagina se tinha dividido. Exato. Family em Paris vai ser dividido em duas. Cobra Kai vai ser dividido em 3. Óbvio que eles vão dividir Stranger Things, sim. Tudo pra não fazer episódio semanal, né, gente? Engraçado. Ai, que inferno. Se bem que a gente podia fazer Stranger Things semanal, já que é a última temporada, então, pra resolver. Podia, né? Já que vai ter cada episódio de 5 horas. 5 horas, né? Que aí a pessoa começa assistindo uma semana e termina na outra, né? Exatamente. Acho justo. Quem sabe, né? Vem aí. Vamos torcer. Não vai. Não vai. Ai, Leose, pessimista, cara. Eu sou realista. Mas às vezes a realidade é dura, Leose. Às vezes a realidade é realidade triste. Então vamos pular pra outro. Será que no universo paralelo da Netflix tem episódio semanal? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que numa outra realidade, inclusive, nem existe Netflix nem streams. A gente ainda aluga DVD. Amo. E eu acho que numa realidade outra paralela, as séries são live action apresentadas na rua e a gente assiste lá. tipo o Porquinho da Augusta? Uhum, Porquinho da Paulista mesmo. Lá, que vem cantando Taylor Swift? Gente, quase morri com o Porquinho da Paulista junto com a Taylor, né? Com a Taylor, né, menino? Enquanto você tava lá, ela tava aqui, viado. Aham, uhum, eu falei pro Henrique, tamo perdendo, tá vendo a farsa? É a nossa carreta furacão, né? Eu confesso que eu andei boa parte da Paulista tentando achar o Porquinho da Paulista e não consegui achar. Ai, vamos achar em dezembro? Vamos achar. Vai ser a nossa missão achar o Porquinho da Paulista. A gente vai fazer um vlog, né? Find Paulista Pig. A gente Exato. Leva o Porquinho da Paulista pro karaokê. Ai, eu amo. Oh, vai cantar todas as músicas da Taylor. Vai fazer a Eras Tour no karaokê. Ai, ai, que maravilha. Mas vamos falar então de série que acabou, série boa, né? Que Rex acabou a sua 3ª temporada e foi um must-see, foi maravilhosa, foi tudo de bom, né? E aí eu tenho que reclamar, porque muito ruim essa estratégia da HBO de soltar de 2 em 2 episódios, porque acaba rápido. Aí uma bosta, como Pirulito Liars Escola de Verão, dura, porque eles saltam semanal, e Rex, que é perfeita, acaba rapidinho, porque eles saltam de 2 em 2. Concorda comigo, Zanão? Não entendi o motivo deles terem liberado de 2 em 2. Eu pensei, 2 em 2, pode ser que a temporada tá ruim, né? Quer queimar logo, mas melhor temporada da série, me lançaram de 2 em 2. Eu fiquei besta, assim, porque... A gente sabe, né, quando tem isso aí, tipo Fallout, né, que a gente achava que ia ser ruim porque soltaram toda de uma vez. E aí, calou da série ser boa. Aí, ok, você fica, mas caraca, como você disse, foi a melhor temporada da série. A melhor temporada. Cara, essa reta final, então, esses 5 últimos, assim, foram pra mim, assim, perfeitos, sem tirar nem pôr. Achei que todos foram excelentes, excelentes. Gostei muito que trouxeram a Jerry, né, de Succession, a rainha da CLT, pra ser irmã da Deborah. Gostei muito. E todo esse arco, né, da volta, porque Rex foi aquela série que terminou na 2ª temporada com cara de que realmente tinha acabado a série, né, que a Deborah conseguiu o sucesso de novo lá com o especial, e ela liberou a Ava pra seguir a vida dela, e até então a gente aceitava aquilo como um final. Quando eles resolveram trazer a série de volta, a gente pensava, tá, e a partir de agora, como isso fica, né? Então, eles fazem essa coisa da Ava estar num outro momento, como co-produtora de um programa, né, woke, se é que a gente pode dizer assim. Cultura woke, né? Cultura woke. E é lacrecis. Lacrecis. Só que ela é bi, é lacre bi, né? Ela é bi, que nem Adelaide em inglês. Exato! Revelou, né? Ela soltou essa como se ninguém quiser, ninguém fosse perceber, né? Tipo, é mais que ela tá. E aí, menino, a Deborah tá ali vivendo, colhendo dos louros do seu especial ainda, né? Inclusive, no primeiro episódio tem um Please Come to Brazil, né? fazem lá. E aí todo mundo... Ah, eles vivem pedindo pra que eu vá pro Brasil e tal, maravilhoso. E a oportunidade dela finalmente realizar o sonho de ser apresentadora de um late night surge em vista. A Ava, mais uma vez, sacrifica a vida dela pra poder estar do lado da Deborah, né? Nesse relacionamento ali, nessa troca que elas duas têm. E, aparentemente, o relacionamento entre elas evoluiu muito, né? Mas, eu até entendo, posso até não concordar, quero saber o que o Zanon acha, de escolhas que a Deborah faz, né, em torno de que ela fala, até nesse último episódio que ela fala, né, ah, você tá sendo egoísta, você não pensou em mim, no nosso relacionamento, e ela fala, existem momentos que precisa ser egoísta, mas eu acho que, em geral, a Deborah é sempre egoísta, né, é muito difícil ela não ser egoísta. E a Eva é muito devota dela, né? Tanto que ela sacrificou o relacionamento, tudo, pra poder estar do lado da Deborah mais uma vez. E eu confesso que eu fiquei preocupado por um momento de a gente ter um final de temporada muito parecido com o que foi da segunda temporada, né? Quando a Deborah fala que... Quando a Deborah fala não, né? Fala, a Deborah promete o cargo de roteirista-chefe do programa pra ela e depois diz que a emissora não permitiu, quer que ela fique com... coisa lá, e a Eva acaba descobrindo que, na verdade, é Deborah que não ofereceu, que a Deborah pode ter o roteirista-chefe que ela quiser, e a Eva confronta ela, e eu achei que ia terminar uma coisa meio segunda temporada, assim, sabe, de novo. Mas eu fiquei feliz que não foi isso, fiquei bem feliz, na verdade. Eu acho que mostra que quem tá fazendo a série sabe ser criativo, né, porque assim... Eu não lembro de ter repetido nenhum plot em todos os episódios, assim, das três temporadas. Não tem um episódio que é a mesma coisa do que já passou. São tudo situações e momentos novos, assim. E esse plot da terceira temporada foi essa jornada para ela virar apresentadora do programa que ela sempre quis na vida dela toda. E ela não podia porque a emissora não queria arriscar, né? Porque ela era mulher na época. Exato. Da primeira vez. É. Eu gostei até que teve um fechamento disso, do porquê ela saber, né? Ela foi atrás do Kai, por que ela não foi escolhida. Foi bem legal, assim, toda essa jornada que ela teve durante a temporada. Eu acho que a Eva tem uma jornada, acho que muito de fundo do que acontece, mas mesmo assim aparece um pouco e no final ela meio que mostra, né, que ela aprendeu, né? Se você é egoísta, também você. E aí a gente agora vai brigar pra ver quem que vai ser mais filha da puta. E eu gostei do final também. É, a Eva, você falou isso da Eva estar no, de fundo. Tem vários episódios que a Eva nem aparece direito, né? Nos episódios. É muito mais nesse foco da Deborah e tal. E Leózio não acompanha, né? Mas foi assim, pra mim foi maravilhoso. E eu gostei muito que quem deu esse meio que o wake-up call na Eva foi o Jimmy, né? Que ele fala, cara, tu vai largar tudo já. Pô, você sacrificou tudo pra estar aqui. Então, pelo menos, faz valer a pena, entendeu? Já que vocês são muito boas no que vocês fazem e tal. E quando a Deborah chega, né, lá no estúdio, lá na emissora, sabendo que o roteirista tá lá, e ela vê a Eva, ela fica, tipo, genuinamente feliz de ver a Eva ali, né? Tipo, ah, vai ficar do meu lado e tal, não sei o quê. E quando a Eva fala assim, ah, né, já pensou? Se o pessoal descobre, né, que a nova host do talk show, dormiu com o presidente da emissora, isso não ia ser muito interessante, né? Mas acho que é pra isso que eu vou ser sua roteirista-chefe. E ela fica assim, ela fica desacreditada que a Eva tá chantageando ela. Ela fica... Ela não acredita. Né? Não, ela não esperava. Ela fica completamente sem reação. É muito bom quando você vê um bom ator atuando, né? Diferente do que a gente vai falar hoje, que são atores horrorosos. A feição da Jean Smart, né? Que ela tá super tranquila, de boa, feliz, né? Que tá ali com a sua parceira. E quando a Eva joga a bomba, a cara dela muda, assim. Mas ela não pode perder aquela, né, a pose que ela tem. Cara, é muito bom, muito bom. E assim, eu já tinha chorado na hora que ela, na cena antes, né, quando ela fala que a Eva confronta ela, e ela fala que tem que ser egoísta, nananã, e eu fiquei puto, falei, alguém vai dar uma rastreira nessa velha, pelo amor de Deus, que não pode fazer isso com a garota de novo, né, a garota largou tudo, se humilhou, e vai terminar chupando o dedo, não é possível. E aí quando a Eva, né, responde à altura, eu fiquei... Muito... E eu gosto que vai mostrar uma dinâmica nova na próxima temporada, né? Porque por mais que vai ser aquele momento que elas se atacam, dessa última eles estavam muito menos que isso, né? Está muito mais a relação de amorzinho, de não sei o quê. Agora, na primeira temporada, foi a Eva sempre humilhada pela Débora. Na segunda, melhorando. Nessa terceira, as duas estavam ok. E agora, na última, vai ser tipo uma atacando a outra, pelo que a gente entende, né? E aí, querendo dar o ponto de vista. E aí, a Débora vai ter que ceder pra Eva. Muitas vezes que ela vai usar chantagem de novo. Vai ser várias... Não, e vai ser muito bom como eles decidirem abordar o sucesso ou não do programa, né? Porque se o programa for um sucesso, a Eva vai continuar tendo cartas na manga, né? Mas se o programa não for bem, a Débora pode contra-atacar. Eu acho que isso vai abrir uma boa brecha também para essa dinâmica das duas na próxima temporada. Eu acho que vai ser bem bom. Se está indo bem ou não. Ah. Sim. E eu gosto, da interação da Débora com a irmã. Achei a irmã fofa. Sim, foi. Mas a bichinha ficou triste, né? Ela falou, eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. Você nunca vai conseguir estar presente. Eu acho que assim, é o que ela falou assim. A irmã dela falou assim, teve um erro grave e tal. Mas você teve várias. Então assim, a Débora sempre foi tóxica, né? Em tudo das relações dela. Tanto com a filha, com os empregados dela, com a irmã. Então ela não é santa, né? Ela sempre se sente no lugar de atacada, não quer falar com a irmã. Ela tem um lugar de culpa, eu acho que pode ser que ela reflita na próxima temporada também sobre isso, né? Eu também acho, mas assim, a Débora, eu acho muito curioso, assim, porque acho que se fosse uma atriz diferente da Jean Smart, né, que a gente sabe que ela é muito boa, poderia ser esquisito, mas eu consigo muito acreditar, como até saiu na matéria da menina lá, do episódio da faculdade, falando de que ela tá sempre aprendendo, evoluindo... E realmente, a gente vê, né, que ela fica indignada quando os véi falam dos bissexual e não sei o quê, pereréu. Mas, cara, se tem uma coisa que não muda, é a essência dela, o jeito que ela é. E ela é assim e acabou. Ela vai absorvendo essas novas informações, mas é como se ela tivesse dois lados dentro dela e tem hora que esse outro lado vence com muita facilidade, sabe? Que ela sabe o que é ser bom, o que é ser legal. Sim. Mas, tipo, o lado mal, se a gente pode dizer assim, né? Fala mais alto. Esse episódio dos véi é muito bom, né? Que ela chega, que ela vê os véi falando bosta, né? Tipo, de essas coisas racistas, machistas e o caralho é quatro. E aí, nesse último episódio, ela escutando... Penúltimo episódio, ela escutando ela mesma fazendo esse tipo de piada, né? Você fala assim, eu era como ela era e hoje em dia ela não consegue nem mais achar engraçada, né? Que ela tem toda aquela discussão, né? Não tem limite pro humor e tal. Tanto que ela fala, você não pede desculpa pra uma piada. Mas aí depois ela percebe que ela é... Ela odeia a Eva por fazer ela ser woke, né? Até sim! Ai, mas ela é igual com a gente, né? Ela com caganeira falou, eu te odeio, porque você me fez agora me importar com as pessoas, não sei o quê. Ai, mas é igual a gente, né? Que a gente milita, mas tem uma hora que a gente cansa da militância de falar, ai meu Deus. Mas igual a Luna Piovani, né? É a Paula Lavigne me ligando, é o Leonardo DiCaprio, não sei o quê, eu só queria postar uma foto bonita de biquíni. A gente só fica nessa. Ah, então vai ter na próxima temporada também. Débora vovó, né? Tô esperando como é que vai ser. Ah, é verdade. Eu não sei como vai ser pra véia, pra filha dela aparecer, né? Porque a filha dela vai ser protagonista de série na ABC, né? A Caitlin Olsen. Vai ser protagonista de série na ABC. Então você aparece só o marido, ser... né? O marido com a criança. Pode ser. Ou aparece só a empregada cuidando da criança, né? Que provavelmente vai ser isso. Que, aliás, eu adorei quando a Eva pediu pra Débora não fazer mais piadas lá com ela e tal, sei o quê. Aí a Débora manda uma mensagem pra empregada, a empregada sacaneia a Eva. Eva fala, isso não é justo. Eu amo. Eu também adorei o sobrinho da Ugly Betty, gente, com o Marcos, né, meio que passando as coisas pra ele. E ele, isso quer dizer que você vai sair? Não sei o que, ele desesperado, eu não quero ter que lidar com fornecedores, eu não faço nem os meus impostos, eu amei, gente, aquela parte. Ah, mas eu achei o plot do Marcos meio blé, né? É que não teve final no plot dele, né? Tava lá eu só, também né? achei É, que eu achei que ia se resolver também nessa temporada, que ia ser, tipo, ser um golpe, ela ficar sem o Marcos e ficar sem a Eva, né? Uhum. Que são, tipo, dois pilares que ela tem. Agora passou sem só ele, né? É. Mas nem ele tava muito perto dela, né? Se você ver que tava era só a Eva nessa temporada. É, exato. Ele quase não apareceu nessa temporada, né? Só apareceu naquele episódio. Mais que ele apareceu foi no episódio da faculdade. Isso. E as gays falaram da importância da Deborah e tal, não sei o quê, nananã. Uhum. Fizeram ele entender que ele não era. E tão contando, importante. Né? O gay e surgiu a pop, né? Como é que é a relação, né? Exato. Cher não apareceu, mas nos entregou o quê? Believe pra nós. Tá aí. Believe. Eu amei. Ah, e gosto também da interação do Jimmy com a mocinha que eu esqueço o nome. Kayla. A Kayla, gente, muito bom os dois, né? Gente, ela sendo a humilhada pela Catherine Newton, né? Aí ele fala que não vai pegar ela como artista, né? Pra representar. E depois toda aquela cena no avião, a mulher filmando aí. Isso é uma coisa do trabalho? Ele vai fazer a proposta e aí ele ajoelha, não, tô fazendo de trabalho. Aí ela vira pra todo mundo, eu disse sim. Muito bom, gente. Muito bom, cara. Muito, muito bom. E se você for pensar, a Kayla realmente foi peça fundamental pra ele conseguir as coisas pra Deborah, né? Porque ela que invadiu lá o clube lá pra eles jogarem com a presidente lá do coisa, né? Uhum. Ela que sempre foi fazendo as coisinhas desse jeito meio doidinho dela mesmo. É uma boa dupla. É uma dupla que é o mais pé no chão e uma doida, né? E eu acho que eles se completam mesmo. Não, eles são completos. A Kayla é bem lelezinha, mas eu amo ela. Aprendi a gostar. Achava a personagem um pouco cansativa. Também. Na primeira temporada achava ela o ó. Aí depois foi melhorando. É. Aprendi a gostar do ícone. Ai, foi maravilhoso. Mas é tão bom ver série boa, né, Zanon? Uhum. Nossa, né? Dá até tão saudade, bom, né? De ver coisa boa. É. E série que, se Deus quiser, não vai demorar 3 anos pra ficar pronta a próxima temporada. Ah, também, né, gente? É um pão com salsicha e o Guaraná, né, pra fazer essa série. Exato, uma ruiva, uma velha, um cenário e tá pronta a série. Um gay e tá pronta a série, não precisa fazer muita coisa. E umas piadas. Ah, gente, aquele episódio do Roast da Deborah é muito bom, né, também. Eu acho que é o meu episódio favorito da série. Sério? Uhum. Nossa, eu achei muito bom. Eu fiquei esperando mais do Roast, confesso, porque esse ano teve o Roast no Mrs. Maisel. E o episódio do Roast da Suzy no Mrs. Maisel é inacreditável de bom, né? Então eu confesso que eu esperei um pouco mais, mas eu gosto do Roast, até porque o Roast não foi tipo o episódio todo de Roast, né? Teve todas as outras folhas. É, então, né? Mas eu acho que é pelo todo o episódio que da construção dele que eu gosto. Tem bastante coisa lá nele. Mas foi bom. Foi muito bom. Eu concordo com você que eu acho que essa foi a melhor temporada de Hex, né? Acho que Hex é uma série que até agora não errou em sua jornada aí. É uma série muito boa, muito consistente. Mas essa, das três temporadas, é a melhor, com certeza. Mais robusta, né? Aí, pena que vai perder tudo pra The Bear, né? Cara, eu espero muito que ganhe as atuações da Jean Smart e da Ava. Espero muito. Muito mesmo, né? Espero muito. Até porque continuo achando isso muito escroto, né? Porque The Bear vai concorrer com a segunda temporada, já vai ter estreado a terceira. Inferno. Não, pra mim, o problema é que The Bear é comédia, não é comédia, né? Não é comédia, exatamente. É bem mais dramática do que... Mas enquanto o Emmy ficar se prendendo esse negócio de duração, né, menino? Tá fudido. Não tem o que fazer. Estamos de mãos atadas. Que? Estamos de mãos atadas. Só nos resta torcer pelo melhor, né? Que é os véi votante fazer o trabalho certo e votar em Jean Smart como grande ícone que ela é. Perfeita. Agora vai ter The Bear e acabou a série boa do ano, né? Que isso, vai vir Emily em Paris? Ah, filho, isso aí eu já não assisto mais, eu não sou obrigado. Eu vejo grande hit. Vai ter Heartstopper também. Ah, Heartstopper, fofo. Verdade. Tem coisas boas, amiga. Tem coisas boas ainda pra ver. Bom pra quem ai, gosta, ai. Né? É isso. O importante é sempre ter um nicho, sempre ter um público. É, sempre ter um publiquinho ali pra assistir. Menina, vi aí o filme de Giló, né, de J. Lo, né? Atlas, né? J-Law, o Simu Liu, né? O nosso Shang-Chi. Marvel, e Stanley Simu Liu, Brown, né? Randall. Marvel Simu Liu. Exatamente. Inclusive, você vai ter que assistir agora Only Murders in the Building, porque a Molly Shannon entrou pro elenco de Only Murders. Ah, nossa, agora que eu vou passar bem longe. Tá? Agora vai ter que ver. Que vai ter Molly Shannon, vai ter Mary Streep, entendeu? Ah, vou ver Glenn Close, né, em Glass Onion 3. Glass Onion 3. E aí, menino, fui ver Atlas, né? Vi que muita gente falou que era uma bomba e tal, não sei o quê. Mas, gente, já vi aquele filme da Jennifer Lopez que ela casa com o Josh Duhamel e tem a invasão dos terroristas no casamento, né? Que é ela vestida de noiva, com as armas. E falei, ah, gente, por que não? Ah, lembrei dessa bomba, meu Deus. Lembrou? Gostoso também. Porra. Né? E nesse filme ainda tem Jennifer Lopez, tem o Simu Liu, tem o Sterling K. Brown e tem a nossa Regina foda, né? Tem a Lana Parrilha, que a Lana Parrilha é a mãe da Jennifer Lopez, tá? Na cara mesmo. Meu Deus, são os mesmos idade. Se bobear, ela não vai levar a nova que é a Jennifer Lopez, né? Pois é, o que tá acontecendo? Ai, ai. E é isso, né, menino? Que a Jennifer Lopez, a gente tá num futuro distópico, obviamente, onde as inteligências artificiais estavam ali ajudando os humanos, até que uma dessas inteligências artificiais tomou consciência e conseguiu violar aqueles códigos de não atacar humano, nananã, e foi contaminando as outras inteligências artificiais e matou, tipo, milhões e milhões de humanos. E aí essa inteligência artificial tem a forma do Simu Liu, né? Tem a forma do Simu Liu, que era um robô meio doméstico, assim, e tal, que foi criado por doutora Lana Parrilha. Né, foi criada pela doutora Lana Parrilha e era o melhor amigo de Jennifer Lopez quando ela era criança. Nossa, mas assim, então... gente, desculpa se tô sendo preconceituoso, mas não consigo olhar pra cara de Lana Parrilha e imaginar que é uma cientista criadora de robô, não. Olha. Ai, ela é a cientista mais foda que existiu na face da Terra nesse filme, tá? É, se bem que eu lembrei que no Problema dos Nove Corpos, a cientista era aquela menina com a boca de atriz pornô, né? É verdade! Então, Lana Parrilha. Ai, que maravilhoso. E aí, menino, o que acontece? Depois desse massacre que essas inteligências artificiais fazem contra os humanos, eles escapam para um outro planeta e ficam ali meio que adormecidos por 28 anos. E aí... A menininha cresceu, agora virou Jennifer Lopez, né, que tá ali, e ela ficou obcecada em achar o Simu Liu, né, que no filme ele se chama Harlan Shake, e aí, na verdade, é Harlan Shepard, né, que ele se chama lá, porque a Jennifer Lopez é Atlas Shepard. Ah, da família de Atlas Shepard. Sim, a Jennifer Lopez também é, que ela é Atlas Shepard. Tá. E Lana Parrilha também, que ela é a Val Shepard, tá? Adoro. E aí ela ficou meio... Tudo irmã de Derek, não, né? Tudo irmã de Derek. As irmãs desconhecidas. As irmãs de Derek que vocês não queimaram. E aí ela ficou obcecada com o Harlan, né? Então ela estudou a vida inteira. Ela se tornou uma agente de uma força que foi criada pra combater esse terrorismo pelas inteligências artificiais. Nananã. E eles capturam, tipo, o segundo em comando da facção. E conseguem descobrir aonde tá o Harlan, o planeta que ele tá. Então a Jennifer Lopez vai junto da missão, que tá indo pra lá prender ele. E quem é o líder dessa missão é o Sterling K. Brown, que aparece em 10 minutos de filme. É isso, né? Ele aparece em 10 minutos de filme, o Sterling K. Brown, vale dizer. E agora eles criaram uma tecnologia que tem esses robôs, tem uns robôs que são gigantes, assim, pra poder lutar e fazer coisas pesadas. E esses robôs, eles se conectam com você através de um link neural, né? E a Jennifer Lopez é contra isso, contra link neural, de um robô acessar a mente dela e tal. Contra tudo isso. Você não entende o porquê até o final do filme, que você descobre que quem criou esse link neural foi a doutora Lana Parrilha. E ela fazia essa conexão com o personagem do Simu Liu, até que um dia o Simu Liu pediu pra jovem Jennifer Lopez colocar o link neural pra ele poder acessar algumas coisas e tal. E quando ela fez isso, ela ajudou ele a desbloquear as funções Mega Evil dele. Então a Jennifer Lopez se sente super culpada por isso, e ela acabou pegando o ranço das inteligências artificiais por causa disso. Então, o filme todo é ela sendo obrigada a conviver com uma inteligência artificial, né, que é o Smith, que tem no robô que ela tá conduzindo, e ela, né, tendo que liberar a sua mente pra ele, estabelecer essa conexão com a inteligência artificial e tal. E assim, é um filme bem do fraquinho, mas, como eu disse, almoçou no domingo, comeu aquele macarrão gostoso, né, um estrogonofe, pá, sentou no sofá ali, como o Matheus no nosso grupo costuma dizer, é o filme de pai, esse filme, né. Não é muito longo, também não é muito curto, não ofende, mas não traz nada de novo. E a Jennifer Lopez, ela tá muito engraçada nesse filme, porque ela tenta botar uma carga dramática, principalmente no começo do filme, só que ela força tanto o drama, que se ela cagasse, saía a Cláudia Leite com certeza, porque ela tá forçando muito um drama, assim. Depois ela vai ficando um pouco mais natural, mas no começo é muito complicado, muito complicado. Mas o filme não é dos piores, é um filme mediano, assim, medíocre, mas que você vê, assim, numa sentada, tranquilo, assim, pá, tomando uma Coca-Cola, às vezes comendo uma pizzazinha também, bom, finzinho de sábado, bota ali, assiste, sucesso demais, brilha, e é isso, gente, Atlas, então. Eu amo que você climatizou todo o filme, como faz, sentado, tomando uma Coca-Cola, comendo uma pizza no sábado à tarde. É isso, amiga. Criando um ambiente para as pessoas assistirem o filme, né? Pra ficar bom, né? Porque... É, exato. Porque o próximo filme não fica bom de jeito nenhum. Ai, não, gente, fica bom de jeito nenhum. Não fica bom de jeito nenhum, né? Porque a gente vai falar de The Image of You. Amo. Né? A verdadeira história de Pretty Little Liars, né? A verdadeira história de Pretty Little Liars. Um filme inacreditável que nem chegou no cinema, foi direto para home video, né, direto para o VOD, e é um filme que tem um elenco assim, que é para deixar qualquer um mesmerizado, né, um elenco assim que reúne simplesmente o melhor que Hollywood pode nos oferecer de atuação, né. A gente começa com Sasha Peterson, né, que é a gloriosa Allison de Pretty Little Liars, né, Allison e variantes, né, porque depois tem a gêmea, caralho, sim, né, Allison e variantes. Também temos Parker Young também aí, né? Grande gostoso de Suburgatory, né? Suburgatory, cara, que momento vive o Brasil. Temos o homem da maior sobrancelha e delineado natural, Nestor Carbonell, né? E Mira Sorvino, né, menino? De papéis importantes aí desse filme. Nossa, Mira Sorvino tá assim num nível que esses num... aí parecem bons atores. Ai, Leosa, conta pra gente qual é a sinopse desse filme inacreditável. Menino, nesse filme conhecemos aí a grande diva, né, rainha das perucas, Anna, né, que é essa menina que aparentemente tem um dedinho podre pra homem, né, é, sua irmã Zoe, que a gente já conhece de cara, explica, que ela costuma conhecer uns homens meio duvidosos. E aí Zoe fica muito preocupada, né? Zoe sempre usando seu pretinho básico, Anna suas roupas brancas. Vale dizer que as roupas são iguais, porém de cores diferentes, e uma fica zoando as roupas, sim, da outra, não entendi por quê. Ela fala, nossa, essas roupas brega são pra gente, é igual a sua, só é branca, né? Entendi. E aí ela conhece esse moço, Parker, que eu esqueci qual é o nome dele no filme. Ele, né, começa como Gus, mas depois o nome dele é Nick. Ah, é que Gus é o nome do meio. Isso. Mutei aqui rapidinho, só vocês não ouvirem meu micro-ondas, voltei. É, então, adoro. Aí conhece Gus. Gus é um bastante bem apensoado, porém com vários segredos a esconder. Inclusive, eu passo o filme inteiro esperando ele ser golpista mesmo, mas não era, né? Só era. Exato, ordinário. Ele era do bem. Pois, é, do bem mais ou menos, né? E aí, menino, a gente tem cenas, assim, picantes e pungentes de pegação, né? De Anna com Gus. E enquanto isso, Zoe falando pra mamãe, Mira Sorvino, mãe, tô preocupada com Anna, que Anna conheceu um homem. Quando ela fala isso, Mira Sorvino já começa a tremer inteira. Exato. Ah, um tal de Nick. Aí ela, ai, mas às vezes... E Mira Sorvino, assim, na naturalidade, você não entende em nenhum momento qual é o sentimento que Mira Sorvino quer passar nesse filme. Não. Eu falei pro Sassi, eu matei a twist do filme com 28 minutos. né? Eita, que porra! É, porque assim, a gente já pode falar twist do filme? Ah, acho que a gente pode segurar um pouquinho, né? Tá. Porque tem esse plot de que o Nick se envolve. Começa a namorar com a Anna, relacionamento maravilhoso. Vale dizer que nesse filme, a cada 2 minutos toca uma música, como se fosse um grande clipe. Sim. Né? Aí acaba de tocar uma música, você pensa assim, agora vai ter um diálogo. Não, entra outra música com Sim. outras cenas avulsas, assim. O filme tem 1h34. 34 minutos é ou música ou efeitos de raios, né? Exato, muito bem feitos, inclusive. E aí, menino, tem esse plot que eles estão vivendo esse relacionamento super incrível. E a gente vê que, tipo, Zoe não é amada por papai, mas é amada por mamãe. Porque quando Zoe chega na casa, Nestor Carbonell olha pra ela, ela fala assim, aí, papai, quer um drink? E ele fala assim, sai daqui só vadia, só com um olhar, né? E vai embora. Ele delineado dele. Não, e Mira que fala assim pra Zoe, né? Mira fala... Ai, vocês sempre ficaram brincando de fingir que um era outra, mas nunca me enganaram. Aí ela fala eu assim, sempre soube quem era quem. Uhum. Ela, a gente já te enganou as duas vezes aí, hein? Ela, sério, é, mas papai sempre foi mais fácil de enganar. Mas fica assim, ah. E é importante dizer que o filme começa com uma das irmãs mortas, né? A gente não sabe se é o futuro do filme, o que que é. Começa com a irmã de branco, né? Desfalecida, com a faca no bucho, e a irmã de preto chegando pra socorrer. Aí depois a gente vai conhecer essa nova rotina delas. Exato. Não, e a gente tem essa cena de uma das Allison sendo esfaqueada, e aí a gente volta 31 anos no tempo, né? Então... pra ver o nascimento delas, e aí uma narração inacreditável da Mira Sorvino falando... Porque as gêmeas, e elas sempre precisaram uma mais da outra. E ainda Meredith falando, né? Porque o genoma de gêmeas e tal. No áudio do Zap, né, gente? Maravilhosa. E aí, menino, tem essa barra aí que, tipo, começa a se relacionar e tal, não sei o quê, pererê o pão duro. Mas, o que que acontece? O que não se sabe é que a Zoe... decide ligar pro Nick e falar assim, então quer dizer que tu tá aí com a minha irmã, mas eu quero saber se tu é firmeza mesmo, se tu é firmão mesmo, vem me encontrar, né, vem me encontrar aí e a gente vai sair pra jantar, né. E aí, menino, pra mim é tudo muito escroto a parte dessa parte, não que não tivesse antes, mas fica muito mais escroto, né. Fica muito mais escroto tudo, porque não tem motivo pra aquele homem subir naquele quarto. E é só falar assim, não, valeu, uhum. É isso aí. É porque assim, eu tava até comentando com o Henrique, o filme é bastante ruim. Ele poderia ser pior e ao mesmo tempo melhor. Eu achava que ele ia me divertir mais, na verdade dele não diverte. Mas eu acho que o mais importante pra esse filme funcionar, seja como ruim, seja como bom, que ele jamais seria... é a gente torcer pelo Nick. Sim. E não tem motivo, porque assim, ele dá a entender que ele tem um grande amor pela Anna, mas na primeira vez que a irmã aparece pra ele, ele já tá comendo ela, tipo uma... ah, irresistível, não consegui, sendo que assim, a mesma pessoa, né? E tipo assim, não tem nada que mostre porque ele tá tão atraído por ela, é uma pessoa que acabou de aparecer e em 2 minutos de cena eles estão se comendo, e ele passa o filme inteiro. Uhum. E ele passa o filme inteiro traindo a outra com ela, tipo, ela... aí tem uma hora que a Ana fala assim, é, porque meu último relacionamento fracassou porque o cara me traiu com a Zoe. Aí ele dá uma carinha assim, nossa, uau. E aí ele na cena seguinte tá comendo a Zoe de novo. Então, eu fiquei assim, tá, em que momento é pra eu me importar com o casal e pra eu me importar com ele depois que vai acontecer? Então você fica. Você não consegue torcer por ninguém, né? Ainda mais pra você que matou o tweet, acho que fica mais difícil ainda. E aí eu, como ainda fui enganado até o final, né? Até ali mais pro final do filme, beleza. Mas você que foi... você que descobriu antes, aí fica difícil fazer qualquer... ter qualquer tipo de conexão com o resto desse filme. Inclusive, eu consertaria esse filme facílimo. Eu fiquei pensando, tá? Como é que eu faria? O que que explica... assim, primeiro, eu acho que esse filme, ele tinha que... pra ele tentar te enganar sobre o twist, ele tinha que te fazer acreditar que ela era uma história de gêmeas com outro motivo, o que ele poderia ter feito? Ó, por exemplo, Nick conheceu a Ana, começa a sair, desenvolve esse romancinho aí como se fosse um filme de romance mesmo. Ana conta que tem a irmã, tem umas ceninhas ali com a irmã. Eles seguravam a cena que o Nick conhece os pais, pra mim foi o que entregou. E eles começavam a fazer cenas em que a Ana agia meio estranha com ele. E ele ficava meio desconfiado do que estava rolando. E aí você ficava pensando, já deve ser a irmã passando por ela. Sim. E aí ele trairia, entre muitas aspas, pegando a Zoe achando que era a Ana. E aí ia começar a rolar esse conflito. Aí você ia ficar focado nisso, que uma tá se passando pela outra, que é o que se espera de qualquer história com gêmeos. E você não acertaria o twist, né? E teria um motivo pra ele ter traído, né? Sem necessariamente ser o filho da puta. Mas sim, não, como ele já mostra a Zoe se apresentando como Zoe pra ele desde o início, meio que a parte de... Sabe, tipo... Eu acho muito fácil ou adivinhar, ou você não se importar mesmo sem adivinhar. Porque, tipo, você assiste falando assim, o que que mudaria esse filme sendo gêmeas ou sendo ele traindo com a amiga dela, entendeu? Não, não mudaria nada. Muito nada, bem. nada. Mas aí conta o twist pras pessoas, né, Ozzy? Então, menina, o twist é o seguinte, porque a gente vê sempre a Ana e a Zoe conversando, né, entre elas, um de roupa preta, outro de roupa branca, ou com desconhecidos, tipo assim, uma tá hora numa loja de roupa, provando vestido branco, e a outra tá sentadinha num canto, chega a vendedora, fala com um e tal. Mas não tem cenas, tipo, do Nick com as duas, e nem dos pais com as duas, é sempre tipo a Zoe conversando com a mãe, a Ana conversando com o pai. E acho que o que mais me entregou foi a atuação da Mira Sorvino. Porque a Mira Sorvino tá sempre tão assustada do lado da filha. O tempo inteiro! É, tipo, ela tá muito... E não combina com o que vira a personagem depois. Porque no fim do filme ela vira malucona, que tá do lado da filha pra tudo. E é super psicopata também. Eu pensei, tá, mas por que essa mulher tava tão assustada no início do filme se ela é assim? Sabe, não combinou. E aí, quando o Nick vai falar com... Vai na casa que ele conhece os pais da Ana e da Zoe... O Richard Alpert fica num tipo, ah, Ana isso, Ana não sei o quê, aí começa a falar da Zoe, ele fica meio desconfortável. Aí eu olhei assim, eu falei, Zoe não existe não, menino. A única dúvida que eu fiquei durante o filme era se Zoe algum dia havia existido, só que eu lembrei que tinha foto das duas e tal, falei, bom, essa menina não teve o trabalho de fazer um Photoshop porco aí pra elas, né? E a família falava da existência dela, né, então... É, exato. Mas não falava que ela estava viva hoje em dia. Falava assim, ah, elas duas, não sei o quê. É. Ou se era o que o filme dá a entender. Porque, tipo, ele começa com essa cena de morte. Como o Sassi falou, como ele começa ali e volta, elas pequenininhas e tal, você pensa, ah, beleza, o filme tá fazendo um setup pro que vem. Só que aí, quando começa a cena esquisita, Mira Sorvino sempre muito estranho, não sei o quê, eu falei, bom, então Zoe já morreu e Ana tá aí fazendo... Igual naquele filme dos meninos... Daquele que a mãe faz a cirurgia plástica. Ah, sei, que fizeram a versão com a Naomi Watts depois. Isso, que aí os meninos sempre estão ali junto, mas na verdade era só um. Só que aquele filme fez direito, né? Porque o filme tem várias cenas em que os meninos estão juntos ali, e ela tá falando só com um, mas você não percebe até muito tarde. Nesse filme, não. Ele é tão... Tipo assim, tem cena que no decorrer do filme, depois que eu já tinha pensado, que eles estão viajando num lugar, ele e a Ana, e aí do nada a Ana, vou dar uma voltinha ali, comprar um cigarro, e de repente aparece a Zoe. Aí você fala, ué, gente, qual que é a desculpa pra essas mulheres ficarem sumindo quando a outra aparece, sabe? Então, aí depois eu fiquei na dúvida, tá, a única dúvida também é se quem morreu foi a Ana ou a Zoe, e qual que tá fingindo agora. Mas no fim era o óbvio mesmo, né, que tipo, a Zoe morreu, e a Ana ficou e a Zoe, fazendo boazinha, papel, né, das duas. É, mais ou menos, né? É, não, a Zoe que era a tranquila, né? É, porque ela se matou pra chamar a atenção de um ex-namorado que traiu ela com a irmã, né? Então também não era boa bisca. É, não, não era boa bisca, mas não era doida araça como é a Ana, né? Não, ela era doida, o Richard Alpert fala que ela era super dramática, não sei o quê. Só que a Ana, no fim, era fura-olho original, né? É, não, e a Ana, do momento que ela matou a irmã do Nick, matou o pai, ela é psicopatinha. Ah, não, depois ela ficou, mas eu acho que a Zoe já era doida antes. A Ardu era meio maluquinha, né? A Ardu era fluxicheiraça. E a mãe também, né? Não, a mãe doida é araça. Ela é o principal, a principal doida, a mãe. Menino, e tem um plot que ele, esse filme inventa, que vai do nada pra lugar nenhum. Tipo, a mãe do Nick, no começo, vai pro hospital e tá com câncer, não sei o quê. Beleza. Exato. Aí a Ana chega toda boazinha, ai, toma um copinho d'água aqui, senhora, babá de sereno, não sei o quê. Aí eu já fiquei pensando, bom, em algum momento vai chegar a outra e vai tratar a velha diferente e eles vão começar a notar algo, né? Porque ainda tava na esperança de Zoe se passar por Ana, alguma coisa assim. Não acontece, porque essa mulher some, a mãe de Nick. E fica só o plot da irmã também, que é uma excelente atriz, né? Que... um carisma de milhões. Aham, uhum. E aí eles começam a inventar um plot que a irmã e Nick estão brigando porque a mãe vai deixar a fortuna pra ela. E você fica assim, de onde? E aí eu achei incrível que a história da irmã do Nick morre, que a gente vai descobrir depois, que é a cena pavorosa também, foi porque ela soube da história das gêmeas, né? De Richard Alpert contou, Mira Sorvino contou, sei lá. E em vez dela ir falar com o Nick... Mira Sorvino contou, né? Aí, off-screen, a gente ficou sabendo que Richard Alpert também contou pra ela também a verdade. Isso, e off-screen, umas cenas que a gente começa a ver o que aconteceu sem contexto também, com coisas. Exato! Mas eu achei engraçado que, tipo assim, finge que você é irmã de Nick, tá? Tá. Aí eu chego pra você e falo, menina, Nick, deixa eu te contar. Essa garota aqui que tá namorando teu irmão... psicopatinha, né? Ela finge que é duas gêmeas e tá enrolando ele, fazendo ele trair e tal, não sei o quê. Que coisa, né? Você quer falar com seu irmão pra alertar ele? Ou você quer ir conversar em particular com a menina, que você sabe que é doja, na casa dela? Exato. Só vocês duas, sozinhas na casa dela. Ela vai fazer isso. Ela chega pra garota e fala, preciso conversar com você. E vira o Olavo de Carvalho, né? Vai de arrasta. Não, porque assim, como eu não tinha descoberto o twist... Pra mim, eu falei, tudo bem, ela foi lá alertar a Pobre, né? A Pobre da Ana. Mas depois que você vê a revelação toda e tal, e que ela sabia que a Zoe tinha morrido e que a Ana ficava se passando pela irmã, aí você pensa assim, caralho, não faz sentido nenhum essa mulher ter ido falar sozinha com a psicopata em vez de ter falado com o irmão. Mas você não estranhou antes de você descobrir nem a cena que Nick encontra Ana morta e aí leva uma paulada e quando acorda tá Zoe e a outra enrolada no tapete? Ah, eu falei, só quis adiantar o serviço, né? Você não pensou que pudesse ser outra pessoa ali? Não, eu só pensei quando ele acorda no dia seguinte no sofá e ela fez as panquecas de coração. Aí eu pensei assim, ah, então quem morreu, na verdade, não foi... A Ana foi a Zoe. A Ana matou a Zoe e tá se passando ali. A única coisa que eu pensei naquele momento. É porque o filme é tão mal feito pra te chocar. Que ele, tipo assim, o Nick chega, tá a Ana morta, né? Depois que ele já tá nesse grande dilema, tô traindo, tá? Chega lá, tá de branco morta. Aí quando ele vai ver o que rolou, ele leva uma paulada. E quando ele acorda, só tem uma mãozinha de fora. E eu pensei assim, gente, mas a mão de Pirulito Lies é igual a da irmã dele, assim, a ponta ele não tem nem, não é? Sei lá. Não tem nem... pensou assim, ele pensou assim, ai, gente, tudo branca. Porque assim, a irmã dele também é loira e tal, podiam ter pelo menos mostrado, tipo, um cabelo de uma coisa assim, sabe? Que não fosse só a mãozinha ali, porque em nenhum momento ele pensou em espiar esse corpo que ele tava incinerando, porque aí a Zoe chega pra ele e fala, você vai ter que esconder isso não vai dar ruim pra gente, sendo que era a mulher que ele amava, né? E ele fala, ah, então é isso, né? E ele vai levar essa mulher no necrotério, joga dentro do forno, não pensa em... E eu fiquei assim, gente, mas essa cena não faz sentido, sabe? Tipo, pensando se eu não tivesse descoberto também, tipo... Eu fiquei, cara, mas por que não mostraria essas duas junto com ele, sabe? Em algum momento assim, por que começar com a morte off-screen da protagonista? Sei lá. Se fosse essa twist que você pensou, pelo menos, né, de ser a outra que morreu e não essa, enfim. E aí esse homem mata a própria irmã, que provavelmente só tava desmaiada, né? Já que Zoe Barrana tava fazendo teatro, com a faca no bucho. Depois a Zoe fica fazendo chantagem com ele, de ah, você vai me amar, você vai ficar comigo, a gente vai se casar. E ainda tem isso, né, que ele pede Ana em casamento em 2 segundos de filme, e a irmã olha com a cara assim, emocionadíssimo, né? Tanto que eu pensei, golpista, mas não. E aí os pais apoiam o casamento, todo mundo apoia. E ela quer manter o casamento, fingindo que é irmã, não sei o que e tal. E ele fica assim, então. Aí começa A grande tempestade, né? Que Nick vai atrás de Richard Alpert na mansão. Tá lá os raios assim. Bam, bam, bam. E ele chega, Richard, eu fiz uma coisa horrível. Traí sua filha com sua outra filha. E aí. Nossa. Ai, garoto, pelo amor de Deus, deixa eu te contar um negócio aqui. Richard Alpert fala: peraí, menino, deixa eu te contar aqui. Não, e Richard Alpert dá uma super minimizada. Ai, você tá achando que você traiu ela, mas na verdade você tava com ela mesmo. Aí ele, o quê? É. A Richard, então, menino, Zoe morreu, tem 3 anos. Ela ficou muito chateada com a briga que ela teve com o Namor. E aí ela foi, se esfaqueou, fez um negócio que a gente chama de suicídio por não sei o que agressivo. E aí, desde que Ana encontrou ela morta assim, Ana ficou muito mal. E começou a se passar pela irmã com a gente, de vez em quando e tal. Natural, por que não? Vai, Teve, montou um quarto pra irmã pra dizer que elas moravam juntas. Não sei o que, eu não achei muito legal não, mas a mãe Enable, né, fez o incentivo ali. E aí fica trunks, porque não traiu ninguém. Como se essa fosse a questão, né? Tá aí, tudo Nick, em casa. Aí Nick, porém, matei alguém. Aí ele imagina, ela deve ter armado, você percebe, não levei um corpo. Exato. Aí ele fala, não levei um corpo no tapete e queimei. Aí a Richard fala, putz, agora acho nessa que é a loucura de... Nessa hora eu já tinha pensado assim, putz, foi a irmã dele. Porque a mãe dele tava ligando pra ele tinha 5 dias. Uhum. Pois é. A irmã foi de camisa de saudade. E aí, a partir do momento que eles descobrem isso, é o, como diria você, barata voa, né? Porque aí começa... E assim, gente, cenas muito bem dirigidas, primorosas. Demais. Começa um plot que menina Zoe e Ana... Chega correndo na casa, corre de um lado pro outro, atrás de um, atrás de outro, daqui a pouco mata o pai. Aí Nick fica correndo atrás de Mira Sorvino e de Allison, gritando e não sei o quê. Aí, daqui a pouco, por nenhuma reason, ele pega a faca que tava na mão dela, sai andando pela casa. Caralho, sem sentido nenhum isso. Tipo, tá lá um monte de sirene de polícia iluminando a casa, esse homem com essa faca na mão. E ela já tinha dito que ia armar pra fingir que foi ele que matou a irmã, fingir que foi ele e tudo. Aí ele sai de casa, estão as duas lá fora e falam, ah, ele matou o papai, matou a irmã dele, meu Deus, alguém prende esse homem. Aí ele olha pra faca na mão, super surpreso, assim, tipo, como é que você veio parar aqui? E é preso, viu, Adam? Como pode, cara? Como pode? Conta pra mim. E aí Mira Sorvino fica falando assim... Ela pode ser Ana pra você, mas pra mim ela pode ser Zoe, agora ela pode ser quem ela quiser, não sei o quê. Aí depois Mira Sorvino dá um mega apoio. E aí Ana fica, mamãe, mas eu acho que a culpa da Zoe ter morrido foi minha. Por quê? É bom que umas horas ela sabe que Zoe morreu, outras não, né? É. Porque não, eu dormi com o namorado dela. Aí Mira Sorvino, ah, garoto, grandes merda, tua irmã, ela vai entender. Eu, hein? E acaba. Ah, o vínculo entre as irmãs gemas é o mais forte que existe, aí acaba. Mais forte que existe, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu acabei de ver? Essa é a grande pergunta que você faz quando acaba. Tava com expectativas altíssimas esse filme, porque quando ele foi vendido, o trailer, era um soft porn crocante, né? Não era um super cine cafoné, porque assim, tem umas cenas mega pornográficas do nada, de cavalgada, desse homem tomando banho. É peito, né? Fora. Até pega peito a menina lá. Aham. Só que, assim, ó. Assim, não tem propósito de nada. Não chega a ser divertido em nenhum momento, né? Por mais que a gente aqui comentando pareça. E eu fiquei, gente, sei lá. Teve, tipo, pensando, por exemplo, naquele filme da Camila Mendes, né? Que eu sempre lembro. Da casa. Ah, é maravilhoso. Que sequestra uma pessoa, bota no sótão, não sei o quê. Tipo, o filme não faz sentido nenhum. Mas ele é tão viajado que chega a ser engraçado. Esse não conseguiu. Não, ele é só chato. Ele se leva a sério, é. Ele esse é o pior, né? Ele acredita a todo momento que tá fazendo um puta thriller, assim. É, e Richard Alpert devia estar achando que ele fez um super papel, assim, profundo. Uhum. E você fica, meu Deus, por quê, homem? Tava devendo quem? Né, você fica... Que é realmente muito, muito ruim. Muito ruim. Esse Morning Show, né? Que é a série da geração. Tem coisa desse filme. Né? O grande drama. Grande drama já feito, né? Uhum. Ai, gente. Decepção. Que palhaçada. Até Pirulito Lazo é melhor que isso. Não, um curso de verão, né? Acho que com o Superman é menor. Ah, não, menino. Difícil, hein? Você acho, tá que os dois ainda? Acho que os dois podem ir pro cantinho da disciplina. Que não dá, não. Ruim demais, pelo amor de Deus. Ai, ai. Mas então vamos pra última pauta desse podcast, que obviamente é o creme de la creme, né? Grey's Anatomy aí, as vésperas da sua season finale. Enquanto estamos gravando aqui, está rolando a season finale de Grey's Anatomy, inclusive. Mas temos que contar tudo o que aconteceu nesse pré, né, menino? Porque muitas emoções estão aí envolvidas. A gente comentou no começo desse programa que, mais uma vez, Owen, né, fodeu o Ted, não de um bom jeito, né? Porque eu até queria começar trazendo um questionamento. Você que viu os episódios, né, hoje com mais... Deve ficar com a cabeça um pouco mais fresquinha. De que, em que momento... Porque eles estavam com o casamento estremecido, aí estavam melhor, ah, não sei o quê. E aí, de repente... Ah, não, porque a gente tá se sentindo super afastado, a gente tá se sentindo super desconectado. Eu falei, tá, Em que momento isso aconteceu? Sendo que eles estavam super reconectados, transando dia e noite. Exato! Eu fiquei muito assim, tá, que horas isso aconteceu, gente? Porque isso não faz... Não teve um motivo pra isso acontecer. Não teve uma razão dessa desconexão acontecer. É, rolou aquilo que eu te falei deles no chroma key sem gravar juntos, né? Fora isso. Aí eu fiquei, tá, vou aceitar. Aí teve um maravilhoso episódio que eles foram pro mato, né? Pro mato. Encontraram a menina dentro de uma caverna que caiu lá, né? Tava na excursão com o pai. Aí o pai olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, minha filha, eu já tô indo. Ah, pá! Se jogou. Caiu igual uma jaca madura e saiu pior que a menina da situação, né? Saiu todo ferrado, né? E aí, meu Deus, essa grande reconexão, beleza. E aí, Owen fala pra doutora Ted assim, ai, menino, então, queria fazer uns TikTok, né? Que eu acho que, tipo, hoje em dia ninguém sabe o mínimo dos primeiros socorros e tal, tem que perder o pão duro. Então acho que ia ser incrível, assim, super demais, top modelo. Você vai pegar um dinheirinho daquele fundo que você tem pra gastar pra poder gravar uns vídeos no TikTok pra poder ensinar a galera a fazer os curativos, uns band-aid, né? E aí ela fala assim, ah, tá bom, vamos ver, menino. Vou ver aqui e te dou um retorno. Não passa 2 segundos, você vai atrás de Catarina e fala assim, então, Catarina, eu tava querendo fazer uns vídeos pro TikTok de primeiros socorros e tal. Catarina fala, cara, essa ideia é revolucionária, incrível, melhor ideia que eu já vi. Aí ele fala assim, porque tu não pede dinheiro até, Edio? Aí eu falo assim, mas garota, mas eu não queria misturar, né, igreja de estado, essas coisas diferentes, queria pedir dinheiro pra Tédio, então pedi pra você. Aí ela fala assim, mas menina... Sendo que acabei de pedir a Tédio, né? Acabei de pedir a Tédio, exatamente, mas eu não queria perturbar a Tédio. E aí ele acaba de falar com a Catarina e vai lá e pede de novo dinheiro a Tédio, fala, então... Isso, aí Tédio vai e cala a boca dele com sexo, tá vendo? Ele tá lá, e aí conseguiu olhar o orçamento, lá, vem cá, meu garanhão, isso aqui é... Ai, cara... Gente, é tenebroso esse plot. Não, e é óbvio que a gente já sabia, né? Desde quando o Ted se ofereceu, né? Tava lá semi-morta, se ofereceu pra financiar a pesquisa de Meredith. A gente já sabia que isso ia dar merda em algum momento. Mas a gente não imaginava que quem ia ser o responsável pela merda era Owen, né? Que ia fuder o rolê da Ted toda. A gente não imaginava. É, mas Ted tava toda errada também. Quando ela foi falar com ele... Ele disse assim, mas você achou que isso ia ser uma boa ideia? Por que você financiar um negócio que a chefe do hospital já tinha perdido? Eu amei que ela jogou na cara dele logo. E ela falou, você é tranquilão, né? Você tava fazendo eutanásia aí, tava sucesso demais, né? Eu amo. Ela não perdeu 2 minutos, ela jogou logo na cara dele. Corretíssima. Achei maravilhoso. Ai, porque... gente, todo mundo errado nessa aí, sinceramente. Exato. Começando por Maria Dite, né, gente? Não era nem pra ter aceitado esse dinheiro. Viado. Eu amei que chegou um plot que Ted fala assim, ó, Catarina já tá aqui na nossa cola, já veio aqui com uma mulher investigadora de fraude de seguro pra ver o que tá rolando. Vocês têm que terminar essa pesquisa logo. Aí a Amélia chega com uma mala, né, de coisa em bosta, e aí ela fala assim, menina, vai demorar umas semanas aqui pra gente tabular uns dados. Aí, Ted, vocês tiveram meses. Ah, não, mas mesmo se a gente acelerar muito, ainda vai uns 4 dias. Uhum. Aí, Meredith, quem que tá no seu serviço hoje, Ted? Ah, Mike Chang e Adelaide. confiamos neles. Aí, viado, eles botaram Mike Chang e Adelaide pra tabular esses dados, né, mega confidenciais do governo, top secret. Uh-huh. E Adelaide criou um algoritmo pra fazer um negócio vale por dizer, ela. Vale dizer que os dados estavam em papel. Aham, que algoritmo é esse que trouxe? E tipo assim, botou os papel no lugar certo e ela falou, ah, agora vamos transar. Fiado. Já estavam em papel, vale dizer. Tá, é que é isso, né? A gente já descobriu que a Adelaide, em 3 episódios, é poliamorosa, né? Já teve um trisal. É codificadora de TI. E bissexual. Igual a garota livre da cidade. Olha. Exato. Não, gente, eu fiquei impressionado. E aí, ela deixou esse código que transcreve, né, livros e livros de papel. E foi ajudar a Mike Chang a mexer nos apps dele de namoro. Ele falou assim, otimiza meus apps de namoro. Tipo, o que isso tem a ver com código? É só botar uma foto boa, né? Aí ele ficou, você é apaixonada por mim, né? Sendo que ela no começo da temporada já falou, te amo, não queria te amar, e não sei o quê. Agora virou zoeira entre eles. Não, não sou apaixonada por você, não. Você é tipo uma gripe. E aí, de repente, estão os dois se pegando, traceando o peito um do outro. Aí eu fiquei, gente, o que que tá rolando? Ao mesmo tempo... O que que tá acontecendo? Simone e Dr. Coxinho também é o maior amor do mundo, né? De repente, uma nossa, pegação... Eu não aguento esses dois. Eu tenho vontade de socar a cara desses dois o tempo inteiro. Pra mim, e são aí, mais esportados. Eles dois se pegando e Simone... Ai, fiquei em cidade junto, quer fazer isso, que não sei o que. Garota, tô pra repetir, né? Meu senior year, me deixa em paz. Sempre um insulto também... Que bater no carro de Amélia na rua, fazendo um inferno na vida dos outros. Aí entrou nesse drama que vai repetir o senior year. Aí Maggie Pierce, 96 anos, né? Voltou e acabado. Voltou do nada, pra... né, menino? Sim, do nada pra cuidar de dois pacientes que ninguém nunca tinha visto, mas que são os maiores pacientes dela. São os únicos que ela não matou, né? Claro, essa mulher também já matou mais que Owen. E aí Maggie Pierce virou pro Dr. Costinho e falou assim, menino, você é o melhor cirurgião de cardio... adolescente que eu já vi. Uhum. Trabalhar comigo, fritar coração na manteiga. Aí ele, coração? Achei que ia ser neuro. Ela, você não precisa seguir o caminho da sua família, Shepard. Ser cardiologista é muito legal, tá, meu querido? Se você considerava. E ele falou pra Simone, estou considerando. Ai, podia ir, né, cara? Podia ir. Porra. Nossa. Não, e aí não, que eu achei... Não, que eu tava pensando, tava lembrando agora, que a gente tava falando, que nesse episódio, nesse último ainda, vai sair a bendita da nota dos testes, né? Que eles fizeram, né? Os Enem, uhum, dos médicos. Sim. Que delícia. E fala, ah, vamos, né, descobrir que ele é um gênio, né? Não, queria falar que a gente teve esse revival dos dois casais de interno, né? Que todo mundo se importa muito. E a gente teve um plot life change também de Yasuda e Adelaide dormindo juntas depois de estudar, né? É, mas não teve nada, graças a Deus, né? Não teve um. É, não teve, mas agora que a gente sabe que a Adelaide é bi e a Suda terminou com o Helm por nada, de novo. Porque não aceita ser mandada, né? Gente, elas tiveram uma crise da história de ser chefe. Por nada, beleza. Aí, e a Suda ficou putinha, tá? Daqui a pouco estavam de boa. Ela chega e fala, ai, você, eu tava na pior época da minha vida, comendo donuts do lixo, só trabalhando, sem dormir. Eu vi seu sorriso no bar. E você? Mas não posso. Você é minha chefe. Beijo. Um beijo. Eu acho que foi por isso que me deram pedir pra sair. Ela falou assim, é tão ridículo isso que vocês estão fazendo. Que eu prefiro ir pra outro hospital. Exato. Mentira. Ai. Nossa, achei bizarro. Não, ridículo. Assim como eles também estão sem saber o que fazer com o Jo e Link também, né, menino? Que eles são numa necessidade de criar um conflito entre esses dois, que qualquer coisa é motivo pra arrumar confusão. Igual... o negócio da consulta lá, do episódio que ele falou, ela falou, o que você acha que tem que fazer? Ele falou, pode ver se o tumor é benigno, maligno, se for de fazer cirurgia. Ela fala, acho que não, não sei o quê. Cara, é um negócio assim, tipo, pra quê? Vai arrumar essa confusão a troco de nada, gente? Qual a necessidade disso, sabe? E ele também foi bem babacão, né? Que ele falou assim, eu sou residente, você... eu sou atendente, você é uma residente. Então, eu mando em você. Sai pra lá. E aí, mas eu acho muito, muito besta. Assim, é óbvio que precisa de plot pra você movimentar a série. Pererê, o pão. Ah, mas né, gente? Isso não é plot. Não, e eles ficaram 45 anos naquele chove não molha de vai, não fica, vai, não fica, vai, não fica. Aí agora que ficou, precisa. Precisa. A cada bobeirinha ficar criando um atrito, uma confusão entre os dois. É igual Meredith e Boca. Caralho, dois velhacos, dois idosos o tempo inteiro de picuinha. Esse homem já sabe como essa mulher é o tempo inteiro. Essa mulher, e aí fica esse homem chorando o tempo inteiro. Ai, fiquei pedindo com o mim. Ai, porque eu queria comprar a casa pra você no prédio. Caralho! Você, eu adorei o drama de... Você sossega, é assim como ela é. Eu adorei o drama de Boca, que tipo assim, começa o episódio super comercial de margarina, né? Boca fazendo comida pras crianças, Zola passando manteiga no pão igual um Scrooge. Uhum. Aí eu pensei, nossa, a vida de que Meredith sempre sonhou e tal, né? E aí sabe, Boca começa um fuzuê, que ah, essa casa morando numa fraternidade, que não sei o que, que não tem espaço. E assim, o cenário é um dos mais belíssimos que a igreja tem. Verdade. Não é a casa de Joey. Ali. É. Não é a casa de Joey Link, que é aquele apartamento com pé direito altíssimo, mas é uma casa grande. E aí, Boca Murcha tá falando como se fosse o lixão da mãe Lucinda, assim. O lixão da mãe Lucinda, ele querendo mudar pra outra casa. Exato. E aí, Meredith dá uns tapas na boca dele, né? Aquele esquema Meredith que a gente já ama. Aí, no final, ela fala assim. Ai, mas eu sou assim com relacionamento mesmo. É, não sei agir diferente. Eu pensando, engraçado, passou a vida inteira sendo uma cachorra de Derek, lambiu o chão que ele pisava. Só depois Cristina deu um sacode que ela melhorou. E agora tá agindo como se eu tivesse sido uma escrota com o homem. É. Ai, porque eu não quero casar. A gente pode morar junto, mas não quero casar. Já tive essa experiência. Mas ele não pediu pra casar, gente. Ele só queria uma casa que não fosse um lixo. Eu, hein? Ele só queria uma casa que tivesse o nome dele na escritura também. Pra não ficar achando que tá morando de favor. O pobre. Não, e assim, né? Temos que dizer que Boca melhorou consideravelmente, né? Como o Sassi já tinha dito, tá aí com a barba grossíssima, super bem. Enquanto isso, Meredith tá com os dentes podres, né? Cada dia mais tá podre. Ela tá. Gente, uns dentes amarelos de fumante, assim, bizarro. Amarelo fumante, amarelo de cortina pesadíssimo que ela tá, né, cara? Sim, olha. Teve uma cena que ela tava falando com a Amélia, assim, que eu só consegui olhar pro dente dela. Ai, meu Deus. Não, eu adoro que Meredith fala assim, super romântica, né? Ai, de mim que sou romântica. É, prometo te amar pra sempre. Ou até enquanto eu me lembrar de você. Ah, e ele, ah, tá bom, vai me avisando. Qualquer coisa me avisa. Qualquer coisa me avisa. Ai, gente, sério, que insuportável esse casal. Como pode, cara? Dois velhos, cara, dois velhos, dois 40 a mais. Se 50 a mais, né? 50 a mais, verdade. Ah, é, 40... teve muito salto. Porque okay. Meredith já era 30, 35 quando começou a série, né? Já tá com 57. Cara, os dois 50 a mais se comportando como fossem dois adolescentes, cara, eu não aguento. Eu não aguento, porque eu fico pensando, são pessoas, né, no caso de Meredith, que revolucionam a medicina, a pessoa que quer curar o Alzheimer e ela não consegue ter um relacionamento de uma forma ok, decente, uhum. Né? Reparou que ninguém nessa. Tirando Dr. Cobalto e Catarina e Bailey e Ben, ninguém consegue ter um relacionamento tranquilo nessa série. Ninguém consegue. Mas esses aí que você citou só ficam assim, porque Catarina e Ben são Gaspar, né? Porque se fossem fixos já tinha rolado um quiprocó. Consegue, cara. É o tempo inteiro essa perturbação. O tempo inteiro. Não. E o que eu amei do plot Meredith também, né? Meredith tá nessa, juntando os dados do algoritmo de Julius. E aí, ela tem uma briga com a Amélia do mais absoluto nada. No nada. Meio desse projeto. Porque a Amélia quer honrar a Derek, e Meredith não quer, não sei o que. Eu fiquei, hã? De onde surgiu isso? Aí, quando a Amélia já tá pra ir embora, não, eu não quero mais participar disso, vou embora. Aí, Meredith... Acabei de receber os últimos dados da grande hacker Adelaide, do seu namorado Mike Chang. e descobri que existe uma relação de 95% de Alzheimer com a microbiota do sovaco. Aí a Amélia fala, não acredito, se a gente conseguir diagnosticar essa pessoa e botar sovaco nas axilas antes de terem Alzheimer, a gente cura o Alzheimer. E aí elas ficam lá, né, maior felicidade do mundo. Enquanto isso, Caterine chama Ted no, na salinha. E aí Ted fala, ai galerinha, usei mesmo seu dinheiro para financiar a pesquisa ilegal, me desculpa. Ai, Caterina, aprecio muito sua honestidade, não é todo mundo que é assim. Porém, não entendo, sua vagabunda. Não, Catarina, ah não, porque achei que você foi de uma coragem inacreditável, de lutar pelas coisas que você acredita, nananã. E aí a Tédio, né, encheu o peitão de pomba assim, ela, ai, não acredito, Catarina, muito obrigada. Obrigada por você me compreender. E aí ela fala, quem disse que eu compreendo? A Catarina é muito troll também, né, gente? Faz todo o discurso pra demitir a mulher. Cara, essa mulher, ela é maravilhosa, porque você consegue desgostar dela tanto, mas ela consegue ser maravilhosa do mesmo jeito. Não, eu acho a Catherine uma boa personagem no, na série, no sentido de que, assim, eu tava pensando, ela nunca se tornou parte da galera, né? Tipo assim, parte do hospital. Uhum. Mas ela pode estar na série pra dar essas movimentadas, tomar essas decisões. Que, porque assim, a gente. Eu não gosto dela necessariamente, como você falou. Mas eu acho que a personagem é muito bem construída pra, tipo, entender por que, que ela faria isso. E não necessariamente é porque ela é filha da puta. Ela tá entendendo. Ela tá defendendo o interesse do hospital, que afinal tem um monte de gente fazendo coisa errada pelas costas dela, né? Então exato, eu acho interessante ter essa personagem. Apesar dela estar pela bola 7 há uns 5 anos também. Porque ela tá aí não, com os últimos meses de vida. Não, e a Catherine tá falando desse estudo do Alzheimer desde o final da temporada passada. Ela já falou, para dessa palhaçada, né? Pelo amor de Deus. E no começo da temporada, quando a Meredith foi pedir dinheiro pra ela, ela falou, acho que não vou te dar dinheiro não, entendeu? Não gostou, cai pra dentro. É, mas ela não quer dar dinheiro também porque tá contrariando todos os estudiosos antes dela, né? Que é Catherine, um saco de rico. Lógico, porque ela é o quê? Rica. É, mas quando Meredith e Amélia chegarem com a prova definitiva de que a microbiota do sovaco é a solução, quero ver o que ela vai dizer. Não, o que eu achei estranho é que Tédio foi demitida, né? E no trailer do episódio dessa semana, ela tá de jaleco branco. Aí eu não entendi se ela foi demitida at all ou se só foi demitida do cargo de chief. Ah, acho que é do cargo de chief, ela deve voltar só a operar, né? Só que você lembra o que procó que foi pra alguém aceitar esse cargo de chief? Que ninguém queria ser chief dessa pocilga. Ah, vai ser Owen no fim das contas. Ninguém queria ser chefe dessa bosta. Owen vai querer ser chefe só pra poder financiar a própria pesquisa que ele... Tanto que ser TikTok. É que Bailey não vai topar, vai ser Helmy, né? Ah, só pode. Ou ela... Ah, Schmidt não pode, Schmidt vai ser da série. É, Joe não vai querer porque ela quer ser esquadrão da vagina fixa, né? Que, aliás, um grande drama também de Joe querendo largar o cargo da Marge e Smith dizendo, você tem que me ensinar. Não, então vamos tiver uma volta de Carona De Luca, né? Que tava presa no hospital, a gente só não sabia, né? É, tiver uma volta off-screen também, né? Que ela sai citada. Tipo, falam de várias decisões que Link tomou com ela, que ela não aparece pra comunicar e Joe fica puta com Link. E daqui a pouco fica, Link, temos que separar a vida pessoal e trabalho, ele... É, no trabalho eu posso fazer isso aqui e dar uma cheiradinha no pescoço dela. Ai, não pode. E isso aqui, aí dar uma dedada nela na carruagem. Ai, sim, com certeza não. Eu acho que pode ser Catarina, a nova chefe do hospital. Ninguém vê só ela. Só pode, né? porque nenhum do resto do elenco vai aceitar, né? É, porque já tivemos esse drama na última temporada. Tem que botar Dr. Coxinha pra ser tipo. Porra. Eu tô querendo muito que ele aceite esse trabalho com Maggie e vá embora também. Ah, menino, tiver manhã barra de Maggie tentando beijar o Winston depois da operação, né? Não é, menino. E ele recusou. Recusou, depois foi pegar a outra divorciada. Furando o olho de Amélia. Gente, essa mulher é cara de pau, Nathalie Morales. Que a Amélia chegou, ai, você sai comigo, não sei o quê, senti um clima, ela... Não, é que eu acabei de me separar, tô passando por um divórcio super atribulado, minha esposa isso, aquilo. A mulher, ah, tá bom então. Passou 2 dias, foi pegar o homem do bar. Aham, exato. Safada, né, cara? Safada. Eu fiquei triste porque a Amélia vai ficar... Que já tinha aquela rivalidade, o Winston e a Amélia no começo da temporada, né? Que estava brabo um com o outro lá. Ou melhor, ele estava brabo com ela estava de boa. Uhum. E agora vai voltar esse inferno. Porque transou com a mulher que ela queria transar. Ah, mas tô muito preocupado, né? Essa amizade incrível aqui. Foda-se. Uhum. Eu quero saber do gato de Amélia. Emprego, que né, pois é. Não, tá na escolinha, tá na daycare. Ah, mas você até tédio ainda tem emprego? Não, porque a gente deixou, né, menino? Porque se dependesse da gente... Mas que tédio não foi mandado embora? Então, mas tá de jaleco na promo. O próximo episódio já tá de jaleco, no episódio dessa semana. Ih, foi só um susto, então. Ou ela não, só perdeu o cargo de Tiff. De Tiff, é. A gente só perdeu o cargo de Tiff. Porque o hospital não tem médico assim pra ficar mandando 3x4 embora, né? Não tem médico no hospital. Tanto que o programa acabou porque não tinha médico. Então, acho que... Ah, será que vai ser o Winston, novo chefe? Não, poderia ser também, né? Outro avulso. Eu acertei. Vamos ver se eu acerto dessa vez que vai ser o novo Tiff. Ah, ser... é porque da última vez. Vamos pensar. Tô pensando... Quem vai ser o novo Tiff? Não sei. Ah, você vai ter que falar agora pra gente ver se... Agora arrasou. Tem... Deixa eu jogar meus búzios, peraí. É... Adoro, Anitta. Não sei quem sobrou mais, gente. Ó, a gente tem... Ou a gente já foi chefe odiou, né? Mas que vai querer ser TikTok agora, então ele precisa dos fundings. A gente tem Joe, que quer ser Esquadrão da Vagina tempo integral. Tem... Bailey, que também já largou tudo, né? Dr. Cobalto. Tem Winston, Amélia. Nathalie Morales, poderia ser chefe também, né? Pra esperar o divórcio. Uh-huh. Maggie, quê? Não? Menino, já sei. Vai rolar um plot twist. Caterine vai falar assim: eu vou ser chefe dessa bosta que tá tudo uma merda. Foi o que você previu. É? Sabe quem pode ser que também? Eu... Nova chefe? Adson Montecomer, transformar o hospital. Pode ser Deluga também. Mas acho que a Adson ia ser ótima, que ela ia transformar o hospital referência em aborto. Ah, ia chegar no helicóptero, no chroma key, ia ser tudo. Uhum. Pode ser a doutora Deluga mesmo, né? Pode ser Link, né, que tá aí fazendo cirurgia desnecessária, matando gente também, a torta direita. Link. O Deluga morreu, né? Morreu. Levou uma facada off-screen station e morreu. Ah, é verdade. Pode ser doutora D, nunca vai ser chefe AD, né? Nunca vai aparecer. Isso. Exatamente. Pode ser Karev. Ah, adoro, ele tá vivo. Sim. Pode ser Iz Stevens. Porra. Pode ser Christina Yang. Nova contratada, não. Christina já falou que não quer saber de Seattle Grace nunca mais, né? No zap que ela mandou. Ah, mas Iz também, né? E doutor Mocamucha? Ah, não, já tô com cidade várias vezes. Isso aqui é casa, exato. Quem casa quer casa. Não só isso. Quem casa quer casa. Então, bichinho, isso aqui é uma casa. Pode ser o Winston mesmo, acho que o Winston é o mais provável. Nossa, que chatice. É porque estão dizendo que o elenco todo vai sair. Né? Ah. Ainda tem essa, né? Quem vai sobrar? Ai, ai. Momentos. Muitos momentos. Mas semana que vem teremos as respostas. Semana que vem. Ou não, né? Que a gente não vai saber nem que Midori saiu semana que vem. Já vai ser a finale? Ah, Midori... É hoje a finale. Ah, é verdade, é 10 essa temporada. É, 10, que delícia, né? E também vamos saber se Bob vai morrer em 911, né? Também vamos saber. Ah, você para que eu tô atrasado. Desculpa. Vamos saber o que vai acontecer. Muitas finais. Mas você vê, a finale de Grey's é tão definitiva. Que Midori já falou que vai ter que negociar pra voltar pra sair. Shimichi também meteu atestado, né? Diz que não gravou o final. Então, sim. Vai terminar tudo up in the air. E vale dizer que todo o elenco não tem contrato pra próxima temporada. Ah, vai voltar só Peyton e Lucas pra próxima temporada. E Mike Chang, porque não deve ter outro emprego, né? Então... Sofia Bush já tá empregada. Vai fazer Chicago pedir agora. Não tem, ninguém tem ele contrato. Vai todo mundo ter que renovar o contrato pra próxima temporada, né? Difícil. Mas, gente, ainda não vira esses contratos? Não. Grey's é a série de maior sucesso da ABC ainda, gente. Agora não é mais, né? Perdeu o título. Agora é 9-1. Ah, é? Pra qual? Ah, gente. 9-1 agora. Maior hit da ABC. Menino, sabe uma fofoca de 9-1 que eu queria falar pra vocês que eu li esses dias? O quê? Tava vendo o moço que vocês acham que é feio, mas é maravilhoso, né? Lu Ferrino Jr., o filho do Hulk. Ah, é gostoso, né? É, uma maravilha. Ele deu entrevista falando que quando propuseram pra ele pegar o Homem 91, era pra pegar a Ed. E aí olha o que, que ele falou, tá? Você vê se eu tô imaginando coisa. Ele fala assim, não deu certo, mas aí fizeram a proposta pra Oliverzinho que tu super topou, tava disposto. E aí fizemos esse lindo romance, não sei o que e tal. Então assim... deu a entender que novamente o Bolsominion bateu o pé que não ia fazer viagem, né? Ah, Ryan Gosling. E ainda bem, porque bem melhor ver Buck pegando o homem do que ver Ed. Não, o Ed com esse plot da mulher morta que ele arrumou na vendedora, gente, da loja. Nossa. Mas que caralho que foram fazer isso, né? Pra quê? O cara que é tão forte. Ele virou procedural de romance ridículo, né? Cara, que palhaçada. Porque que o plot da freira já tinha sido um negócio, assim. Não. Pra mim tinha que fazer, demais. Assim, toda semana essa mulher, essa mesma atriz fazendo uma mulher diferente, né? E aí no final a gente descobrir que é todas vezes, essas mulheres são todas diferentes. Ele que via a mulher dele em todas elas. Adoro. Não, se na hora que o Buck viesse e aí falasse nada, ele ia falar, menino, mas parece com ela. E aí, do nada, ele vê que era uma outra pessoa mesmo, ia fazer muito mais sentido pra mim. Que ele tava alucinando que era a mulher dele voltando dos mortos. A Lucy Crazy. Completamente a Lucy Crazy. A Marina Crazy é um pouquinho louca. Sei que quando eu danço, eu te dou água na boca. Eu adoro. Você não lembra dessa música? Não. Menina, é um hit de Girls. É verdade. É que do Girls eu só lembro mais do Monkey See, Monkey Do. Mas é essa mesmo. I'm a little crazy, um poquito louca. Sei que quando danço eu te dou água na boca. I'm a little crazy, um poquito louca. Olha, quando danço dessa é bum, bum, bum. Mas tu sempre volta até o chão, chão, chão. É. Monkey See. Agora, tava aqui pensando, né? Quando pensei que chegaríamos no momento que Grey's Anatomy tem menos episódio que Drag Race All Stars. Que coisa, né? O Paulo esmurrando. Não é nem mais crista, né? Não. Esmurrando as drags mesmo, no caso, né? Pra trabalhar. Isso as drags... trabalhar na escravidão, né? Aqui, as drags, tipo aquele meme da vaca seca, que o cara chega tirando leite. Oh, bom dia. Sunshine. É o RuPaul. É o RuPaul falando pras drags. Ô Zanui, você tá torcendo pelo novo casal Yasuda e Adelaide? Vocês acharam que ia rolar esse casal? Ah, dormiram juntas, né? E a Adelaide agora do nada tem uma ex-namorada. Ah, é, né, menina? Do nada foi a minha ex-namorada o quê? Bissexual! É. Versátil é seu nome. A Michael Rostor versátil, né? Essa menina solta, né? Porra, essa menina solta. Adelaide é a Chloe de 24 horas, né? Tudo que a série precisar. Exato. Ai, eu amo. Mas, antes da gente ir pros comentários aqui desse podcast, né, maravilhoso, nós temos aqui um grande hit, né, que muitas pessoas pediram a música de Leózio, né, já que tivemos a música de Zanon. Amor. Então nós temos a música de Leózio composta por ele mesmo. Não, né? Não foi por mim, foi pelo Suno. Foi pelo Atlas, né, da Jennifer Lawrence. É, na verdade, assim, tem que dar o crédito, né, que eu não tinha ouvido ainda os comentários do Logado com Erika, quando eu gravei o passado, né, que eu tinha acabado de chegar de viagem, mas eu ouvi o apelo de Carla Dielli, né, que fez os comentários aí, e ela que fez o parte do prompt aí da minha música, que ela sugeriu, né, que era alto, voz de veludo, viajante cabeludo. E aí eu coloquei isso no liquidificador junto com algumas outras informações e a gente teve esse grande hit aí também do Girls 5 Ever. E a gente vai ouvir agora, em primeira mão. Vai emocionar. Né? Vai emocionar. Tudo sobre Léo, né? Exclusivo. Léo, o banho do Brasiliense. Podcaster, escritor influente. Adoro. Tudo sobre ele, só vem ver alto. Pode veludo, vai surpreender. Viajante, cabeludo, sempre em movimento. Cabeludo, o som tem mim. Com muito sentimento, com palavras, ele encanta e emociona. Adoro aquela canção. Não, o nosso rei do som, seu carisma é explosão. Vem dançar, vem curtir. Tudo sobre Léo vai te divertir. Ah, eu amo tudo sobre Léo, vai te divertir. Adoro o nosso rei do som. Né? Muito, muito produtor. O Gok da Podosfera. Exato. De metal. Léo, o nosso rei do som, seu carisma é explosão. Vem dançar, vem curtir, tudo sobre Léo vai te divertir. Divertir. Eita, ó. E subiu. Eu gosto que o segundo refrão não tem nada a ver com o primeiro. Léo. Vamos que vai, né? Parece música do ABBA. Ah, isso é doido comigo. Parece música do Rouge. Eco, né? Ah, eu amei que é a música do ABBA. Tô muito sueco, né? Não, gente, é, pra mim a sequência Vem Dançar, Vem Curtir, Tudo Sobre Léo Vai Te Divertir. Vai Te Divertir. É um primor das rimas. Sim. Achei e meu carisma é explosão, né? Sim. Eu acho... que pra quem ainda... Ah, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Que a gente tem muitas... Não, que a gente tem muitas músicas no SED dessa semana. Quando sair, vocês vão se surpreender. Então vocês não deixem de ouvir o SED, que tá um must see. Ou um must listen. Né? É, se quiser, a gente compõe uma música agora. Que isso? Não quer live? Desafio? Compor a música ao vivo? Então tá, a gente vai compor a música ao vivo, então, enquanto a gente vai lendo os comentários. Pode ser? Tá, mas a gente tem que pensar o que, que vai ser o tema da música. Então, o que, que você quer... Que... Vamos deixar Zanon decidir, já que ele não tá no episódio passado. Eu acho que como é uma série que acompanhamos e toda semana tem, acho que tem que ser sobre Grey's Anatomy. Ai, boa. Mas eu acho que ele não aceita, tipo assim, botar nome de produtos. Mas será? Eu vou testar. Eu vou botar assim, tipo, uma série sobre Grey. A série médica Anatomia de Geise. De Grey. De Geise. A gente pode botar Tina Estrada, Boca Murcha. Aham. Uhum. Dr. Cobalto. Com os personagens. Dr. Costinha. Tina Estrada, Dr. Costinha. Ai, gente, acho que vai ser incrível. Seu Pompeu, não pode esquecer. Seu Pompeu, exato. Boca Murcha. Ai, maravilhoso. Doutora Tédio. Qual que era? Tédio. Eu falei, Tina Estrada, Costinha, Seu Pompeu, do Tocobalto, Tédio, quem mais que tinha? Boca Murcha. Boca Murcha, mais quem? Ou tá, chegamos no limite? Acho que tá um bom número. Tá bom o número? É, você fica confuso, né? Ah, tô ansioso agora. Qual vai ser o ritmo? Ah, ok. Eu acho que tem que ser tipo... And... folk. Porque... Ah, tipo essas versões que tocam em inglês, né, mesmo, né? Ah, é. Uma coisa meio acústica, meio indie. Ah, vou falar quais são as sugestões que estão aqui no estilo. Atmospheric, mellow, soul, indie, hip hop, J-pop, house, acústico guitar. Acho que a gente pode pôr acústico indie, guitar, né? Mellow, eu não faço ideia do que seja, mas eu acho interessante. Eu vou botar mellow pra ver o que é. Pode ser. Tem aqui mellow smooth, black. Mellow. Aí tem chill. Female voice, você acha que é uma boa? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos experimentar, né? Vamos. Ai, vou ansioso. Deixar gerando aqui, hein? Vocês querem botar antes os comments ou depois? Não, vamos botar, vamos ler os comments e a gente... Melhor, vamos fazer a primeira rodada de comments, aí se já tiver gerado, a gente toca antes da segunda parte. Comentários aqui da nossa edição 406, né, edição passada, começando aqui com Marcelo Souza dizendo: fui com a cara dessa Maxton Hall, vamos ver o que vai dar. Deu vontade de ir para a Suíça, Suécia, mas só tem gente feia lá? Os Skarsgård são uma mentira, então? Propaganda enganosa? Não, não é que só tem gente feia. É que as pessoas não são super bonitos, mas assim, não é como se fosse o filme da Kristen Stewart com a Pepita, não. Amo. Próximo comentário de Henrique Simão, né? Grande aí, dizendo: fiquei curioso com essa Maxton Hall. Vou bem assuntar para ver ela depois. A Netflix já confirmou os dedinhos brincalhões no Instagram. Agora já faz parte do lore de Bridgerton. Esse The Eight Show me lembrou aquele filme da prisão do elevador da Netflix, que por sinal vai ter um segundo, esse ano inclusive, né? Será que foi plágio, inspiração ou coincidência? Eu diria que é uma mutação, né, absorvido. E torcendo muito para o Dr. Costinha ser eliminado de Grace, mal do mundo. Adorei meu o programa, sonho. Já quero o próximo. Olha aí, já tem o próximo. Gente! O quê? A versão antiga do compositor era 3, agora é 3.5, hein? Isso é bom? E aparece a foto do elenco de Anatomia de Grey's. Adoro! Você pode usar também. Gente, é uma foto maravilhosa. Eu vou colocar no Twitter. Viada, uns médicos geriátricos, tudo sentado nas macas, meu pai amado. Vou colocar no Twitter depois. Próximo comentário aqui de Dani Araújo dizendo: amei de paixão Maxton Hall, resolvi até ler os livros e por enquanto a série é fiel ao livro. E Sasser, para que o ator do Jack é lindo demais, a menina que é meio judiada. E a melhor série de todos os tempos da Globoplay é Justiça 2. Errou rude, errou. Nossa. Demais, Daniele, errou. Maravilha. Demais, errou muito. Prometeu e entregou. O que ela prometeu e entregou? Ruindade, entregou ruindade, concordo. Entregou Marco Rico, vilão. Ai, que bosta. E o final foi honesto. Sim, começou ruim, terminou ruim. Achei que foi honestíssimo o final mesmo. Desbancou os outros, com final péssimo. Aí as duas estão igual, porque foi podre as duas. Mas concordemos em discordar. Assisti Furiosa e achei longa demais. A Anna Taylor-Joy, se tem uma página de texto, é muito. Ô, mulher com cara de cu o tempo todo. Vale a pena pelos efeitos e pelo Chris, que tá feio. Mas nada que um saco na cabeça não resolva. Lindo demais, um beijão. Beijo, Dani. Um beijo. Próximo comentário de Levi Ventura dizendo: esses aumentos dos streams estão surreais. Você disse certo, Sassi. Daqui a pouco volta todo mundo pros torrents. E eles vão reclamar. Ô, Sassi, perdão. Mas eu ri com a história das frutas, viu? Mas até ele. Até eu ri. Não. Você soube a história da fruta, Bruno? Não sei que nome. Não, tô sabendo. Conta de novo, Sassi, nesse momento. Conta você, aliás. Conta sua versão. Menino, tava contando sobre minha viagem, né? Sassi falou: ah, enquanto uns estão fora do país, fui pra São Paulo ver a Dana e tal, não sei o quê. Aí falou assim, caí num golpe, eu já fiquei preocupado, já falei, gente, Sassi foi extorquido, né? Mano, recebeu uma mensagem no Nubank. Aí falou, não, fui no Mercadão, né? Nunca tinha ido, comi um sandubinho de mortadela. Cheguei lá, começaram a me oferecer umas frutinhas, umas tâmaras, frutinha da rainha. Aí falou assim, não, Sassi, não tô acreditando que você pegou o golpe da fruta, não. Aí ele falou, então, o rapaz chegou todo solícito, uns maracujazinhos, não sei o quê. Aí falei, ah, me dá umas 100 gramas aí, então. Aí, tô tentando captar a essência do Sasa, que ele falou assim. Aí ele foi botando coisa no saquinho, botou as tâmaras, botou a frutinha da rainha, botou maracujá. E aí, deu R$240 e eu levei. Ai, gente, o golpe da fruta. Não sabia. Justo, que existia, mano. Esse golpe. Claro que sabia, garoto. Sai de São Paulo. Aparentemente saiu no Fantástico e tudo. Passou no Fantástico, passou em vários jornais. E saiu que não sabia. É porque assim, o que eu ouvia falar muito do golpe da fruta era que assim, vinha essa galera, né, te dá pra provar e não sei o quê. E geralmente quem recusava comprar, eles eram tipo, meio agressivos, assim. Tipo, porque eles aí. Porque eu acho que esse com você foi até de boa, pelo que eu entendi, né? Tipo, ele foi simpático, não sei o quê. E te ofereceu e você aceitou. O que a galera fala é que, tipo assim, eles começam a empurrar muito, ser muito incisivo. E se você não quer, eles meio que te acusam, tipo, ah, já comeu um monte de fruta, tipo, essa que eles dão pra provar, eles meio que jogam na sua cara como se você já tivesse consumido, entendeu? Então acho que dos males o menor que você, né, pagou aí superfaturado, mas não sofreu nenhum assédio. Foi mais pela simpatia dele que eu acho que você se sentiu pressionado. Mas tem um povo que diz assim, não, eu fui realmente obrigado a comprar porque já tinha comido um monte de coisa. Ele, tipo, porque eles meio que pressionam pra pessoa assim, ó, você vê que comeu um monte na minha barraca e tá, não levou, meio que vai entender que vai dar ruim pra pessoa. Acho que quem é de fora e não, né, não sabe o negócio, acha assim, daqui a pouco chama a polícia aqui que eu comi fruta da pessoa sem pagar. Complicado. Mas né, assim, né, esse povo, sei lá, eu acho muito esquisito que ninguém controla esse povo. Tipo assim, ah, ele põe esse preço abusivo de fruta, faz isso e tipo, não tem uma fiscalização de dizer assim, querido. Porque devem estar ganhando com isso, não estou dizendo que tem, mas... Não tá dizendo, mas tá dizendo. Ai, ai. Que momento vive o Brasil, né, cara? Golpes. Ele continua aqui. Gostei da pegada desse início de episódio com as histórias de viagem de vocês. Tenho gostado de The Goat. Como você explicou, uma bobeirinhazinha divertida pra você assistir e passar o tempo. Eu achava que Zanon ia entrar também no episódio. Olha aí, Zanon. Primeira vez que eu tô sentindo sua falta. Saudades. Obrigado pela presença e dedicação, Leózio. Ah, de nada. Obrigado por você me enaltecer. Levi é um grande ícone, né, gente? Eu amo Levi. Eu tava falando, Zanon, antes de você entrar, que como o logado ultimamente é tipo Greisa, né? Cada ano sai alguém. O povo já ficou preocupado com a sua ausência, achando que você tinha sofrido aí uma midorização. Exato. Eu ia de Deluca, né? Ia só voltar pra Roda do Amor. Levou a facada off-screen. Eu só fico preocupadíssimo, pessoal. Meu Deus, o Eris Anon, né? Mãe, ai. Vamos tocar então a primeira aqui que o Leozio compôs aqui junto com a nossa IA, né? A primeira versão, são duas versões, né, Leozinho? Uhum. Então a primeira versão de Anatomia de Jayze, esse grande hit aí, né? Essa versão é Indie Mellow e Female Voice, né? Então vamos ver esse hit? Mano. Vamos lá, hein? Agora, hein? Pá! É por uma torraspera, uma cena surreal, entre bios e cirurgias. Ficou meio Ana Vitória, né? A rotina bastante. É maluca e fria. Ah, bem Manu Gavassi. A estrada tá na área. Sim. Doutor Costinha não para ser o único ponto. Na emergência é um salto. É um salto. Anatomia de Jayze. Jayze. Na tela a gente vê tudo se resolver. Comédia misturada com drama. Nesse show ninguém reclama. Não, não. Só o público. Só reclama. Parece que tá no final de Grace mesmo. Uhum. Boca murcha é o chefão. Ó, o novo chefe. Boca murcha é o chefão. Hospital nunca demora. Imagina. Cada episódio uma nova emoção. Com amizade e tensão. Podia ser tesão, né? Problemas grandes, complicados, mas juntos são todos amados. Anatomia de Jayze. Jayze. Na tela a gente vê tudo se resolver. Comédia misturada com drama. Nesse show reclama. Achei tão bonitinho você reclama. Gostei. Achei simpática. Achei honesta. Eu não entendi porque não comecei a falar. A turma do hospital. É que ela é meio Camila Mendes, nasceu nos Estados Unidos. Opa. Boca murcha é o chefão. Com equipe a mil por hora. O gamucho é o chefão, maravilhoso pra mim. Hospital nunca demora. Já descobriu que Ted vai ficar de plantão e boca no episódio, uma é nova emoção. Com amizade e tensão. É mais grandes, complicados. Complicados. mas juntos são todos amados. Já faz juntos são todos viados, né? Gente, agora a música é enorme, né? Nessa versão do A música é inteira agora, né, amigo? É. É a música da Mira. Deixa o 5, amigo, agora. Ai, achei uma fofura, não tem um DJ. Fofa, hein? Gostei, hein? Você viu, menino? Teve 4 versos, uma bridge, o refrão repetiu, tédio de plantão, boca murcha também. Você pode mandar pra Shonda, inclusive, pra botar na abertura da próxima temporada. Uhum. E com Maria Edith narrando no fundo, né? Agora vamos ver a outra? Viado, são 3 minutos e 45 de som, e chocado com essa version. Arrasei, achei um grande hit. Olha, tô. Vamos ver a outra aqui, então. Parece ser a mesma, né? É a mesma letra, ele faz duas com a mesma letra. Mas é o ritmo diferente. Vamos ver. É tipo Marcisa, não. Na turma do rasteiro, uma cena surreal. Entre guias e cirurgias, a rotina maluca e fria. Maluca e fria. A estrada tá na área. Doutor Costinha não para, seu Pompeu e Cobalto, na emergência é um salto. Amei, seu Cobalto, é um salto. Anatomia. O velho não aguenta nem com ele mesmo. Jesus. Na tela a gente vê tudo se resolver. Comédia misturada com drama. Nesse show ninguém reclama. Essa é mais bossa, né? Gostei da primeira. É, eu gostei mais da primeira. Achei essa mais com cara de encerramento. Rádio sempre de plantão. Boca murcha é o chefão. Com equipe a mil por hora. Eu morro com boca murcha é o chefão. Nunca demora. Em cada episódio, uma nova emoção, com amizade e tensão. É a capa, mais grandes complicados. Mas juntos são todos amados. Anatomia de Jayce. Na tela a gente vê tudo se resolver. Comédia misturada com drama. Nesse show ninguém reclama. Gostei mais da primeira. Também. A primeira é mais animadinha, mesmo sendo uma meio, né, indiezinha. Mas a primeira é mais animadinha. Uhum. Achei mais turo, né? Mas achei que ficou bom, hein? Achei que ornou. Nossa, podemos mandar também. Pra Shonda e pra nova doutora principal lá da que cuida da... Famoso anel Nobody Knows. Uhum. Nobody Knows. Ah, comentários agora do Spotify, né, menino? Começando aqui com doutora Erika Toretto, né? Esse grande ícone aqui, dizendo: o doutor Boca Murcha é o Scott Speedman. Ele mesmo. Ele mesmo. Gente, embarangou. Carinha triste. Amei o episódio Era das Tours. Várias viagens para shows. Amei. E a gente amou você comentando, Erika, que é um grande ícone. Uhum. Maravilhosa. Um lacre cis que ela deu aí, né, gente? Lacre cis. Eu amo demais. Próximo comentário de Virnia Martins, também tá com a gente aqui sempre, dizendo: tava atrasado nos episódios, mas agora estou em dia. Eu simplesmente adoro quando o Leozio viaja e conta tudo. Se vocês pagarem o Patreon, o Leozio vai poder viajar várias vezes no ano. Olha que todos não. amo Bridgerton, mas o ritmo dos episódios é o ó. Então é muito melhor escutar a versão do Sasser, Coração Vermelho. Próximo comentário de Gabi Gobi, dizendo: Leozio, você é show. Comecei até a te seguir no Insta para acompanhar detalhes da viagem. E cadê Zanon? Cadê? Cadê? O cara da Malhação? Cadê? Aqui. Não, nada. Essa gay safada. Obrigado, Gabi. Beijo. Beijo, Gabi. Próximo comentário de Will, né? Também comenta. Começou, vou comentar na semana passada, né? Mas já ouve a gente há muito tempo. Maravilha de episódio, bom demais. Seria pedir demais Léo, Camis e Erika juntos? Só você escutar os seriadores, amigo. Tem vários lá que você pode ouvir eles. Beijo. Episódio novo todo dia, né? Pode ouvir eles sempre, é uma joia. Seriadores.com.br, né? Você pode ouvir lá sempre eles três juntos. E ainda tem mais, quando o Camis aparecia no SED também, tem Camis no SED também, dá pra ouvir sempre. Verdade. Camis não tá mais nessa vida de acompanhar a série, gente. Vocês têm que desencanar disso. A gente já conversou com a Diva várias vezes, inclusive no final do ano passado, e ela não tá mais nessa vibe mais, é outras vibes. É, a Camis ainda animou uma época que o BBB tava bom, a gente fazia episódios e tal, mas até o BBB acabou com tudo, né, acabou ser tudo. Exato. Ai, ai. Próximo comentário de Selmara Trindade, que também com a gente sempre aqui, dizendo: a volta do Torresmo vai ser sucesso. Afinal, todos os streams estão caros. Amei o logadinho, coração vermelho. Próximo comentário da Thaís Barbosa, que mora fora do Brasil. Um grande ícone, se eu não me engano, mora na Austrália. Né? E ela dizendo: que maravilhoso ouvir sobre a Suécia. Deu vontade de ir. Léo, vai sim pra Suíça. Sobre valores, ela consegue ser mais cara do que Sydney. Mas é tudo tão lindo que compensa. E Edu, esse golpe da fruta, eu morri. Ah, amigo, eu te dou super apoio pra você ir pra Suécia, pra Suíça agora, comer chocolate. Vamos juntos, vamos together. Aí vamos. Já vou com o Mandy pra Polônia no final do ano, posso ir pra Suécia com você. Ah, decidiu? Decidi, não sei se tenho dinheiro pra ir, mas decidi. O que vale é a intenção, né? Exato, joguei pro universo, né? Pra ver se o limite do cartão aumenta o meu salário. Um dos dois tem que aumentar. um beijo, Thaís. Você que nos ouve aí, né? Dá um under, né? Mas um beijo. Próximo comentário da nossa maior contadora do Brasil, doutora, né, Luciana Lalite Rum, dizendo: olha, só Leózio pra me fazer assistir e ouvir sobre a loirinha sem pular nem botar no mute. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk público. Você deixa de ser mentirosa, Luciana, que você anda de Uber direto, que eu sei. Deixa de ser mentirosa, que eu vejo você no Uber. Burguesa safada, chamou na... Luciana, maior marajá, vive aí na academia sozinha, não tem ninguém na academia marando com ela. Ela vai no horário de milionário. Ah. Ganando a gente, Luciana. Luciana, esses dias lançou essa, que não sei se você viu na história, que ela falou que tava se recuperando um otite, tá? Uma sinusite que virou otite. Uhum. Aí eu mandei assim, coitada, tava com o otite, tendo que ouvir minhas músicas no, na gravação do SED, né? Aí ela falou assim, suas canções me curaram. Ai, amo, Aline Barros. Olha. Próximo comentário de Sou Roberta, que também tá sempre por aqui, dizendo: que delícia ouvir sobre a viagem à Suécia. Fiquei com vontade de conhecer. Quanto ao golpe das frutas, como assim um carioca me dá esse mole? Até tem um Instagram com relato das vítimas. Um absurdo. Menina, eu fui garoto. Confesso, aceito, assumo. Como disse pro Uber, né? O carioca tomando um golpe em São Paulo. Mas ele falou que é pra você estar em São Paulo, você tem que ter tomado esse golpe. Então, acho uma vez só, amiga. É, agora nunca mais. Eu moro em São Paulo e tomaria esse golpe, então não posso nem falar nada. Olha aí, da próxima vez que a gente for no Mercadão Paulista, eu vou levar o Leozio, que é alto, e o Zanon, que é alto, pra poder ninguém mexer comigo. Eu sou pequenininho. Eu sou careca quase, então. Então, um careca, um cabeludo, né, mas os dois altos. A gente ainda leva o Henrique, que também é alto também. Né? Que aí ninguém vai querer mexer. Esses com três, com cara de banana, vai fazer... ninguém vai intimidar ninguém, não, filho. Então, o Zanon dá o pai da Kristen Stewart, né? No filme da Capitão. Cara com cabelo. Mas aí a gente pode levar a Erika e a Amanda também, pra assustar. Mas que tem um bigode? Não, o Gazão Sapatão. Ah, vamos virar de gente. Os caras vão ter mais medo do que de nós. Porque aí a gente vai ver que a gente anda em grupo, em bando, vai todo mundo ficar com medo de nós. O bando, o bonde LGBT, né? De LS. Sempre, né? O grande, a verdadeira parada do orgulho. É, gente, ó, daqui 2 dias entra junho, então vamos lá, todo mundo de roupinha colorida. É isso, inclusive em São Paulo, se você estiver na parada do orgulho, aproveite bastante, tá? Vai ficar no frio, todo mundo bem... pelado no frio. Ah, mas as gays estão sempre de recuo quente, né, amiga? Então, é só quarta-feira. Um beijo, Roberta! Cadê? Próximo comentário de Gabi Fernandes também, maravilhosa, tá lá no nosso grupo, tá sempre aqui, dizendo... Sei que reclamar de spoiler é meio chato e antigo, mas essa primeira parte de Bridgerton não precisava nem ver na internet, já não precisava nem ver na Netflix, já tava tudo na internet. E por isso dei por visto. E Maxon Hall achei bem ok. Gabi, eu acho isso bem escroto, assim. Tipo, a gente sabe que os episódios saem 4 da manhã e às vezes 6, 7 horas da manhã já tem estilo dos episódios, gente falando do final. Eu acho isso muito escroto, de verdade. Sabe, acho muito, muito nada a ver. Acho bem, bem nada a ver. Acho... ruim. Mas isso é gente que não tem amor à vida, entendeu? Mas o dia que o pau cair, aí vai aprender. Você vai ver. Uma loucura. Próximo comentário de OEA, dizendo, eu viajei pra Uberaba e comprei uma rapadura pra minha mãe. Sobre ABBA, tem o TikTok do cara que ficou chorando ao som de Sleeping Through My Fingers, pensando na sobrinha. Espero ter contribuído. OEA é sempre um surto, né, gente? Olha. É sempre um surto. Um lacricismo. É sempre um lacricismo, todo episódio. Eu amo. Próximo comentário de Dan Leite, que também tá com a gente aqui todas as semanas. Um beijo, Dan. Dizendo, adorei as amenidades dessa semana. Deu vontade de conhecer a Suécia só pelos comentários de Leoz. Leoz, acho que você podia abrir uma agência de viagens, hein? Acho que ah, é gente, eu amaria ter essa profissão de só contar das minhas viagens pras pessoas. Viajando com o Leoz, já pensou esse job? Ah, o viajante cabeludo, imagina. Ai, eu amo. E ele termina aqui com uma observação, hashtag justice for Susser pelas frutas superfaturadas. e último comentário de Felipe Ribeiro dizendo, Felipe também tá sempre por aqui dizendo, amei o episódio, sou zero fã da Lourinha, mas adorei toda a saga. E, obviamente, por mais uma semana eu não tinha assistido o que foi comentado. Beijo, Felipe! E é isso, né, gente? Lembrando, você pode deixar seus comentários no site e no Spotify também, muito importante. A gente ama ler seus comentários, né? E lemos, fazemos questão de ler todos eles aqui, ao vivo, para vocês. Então, deixe seu comentário no site ou no Spotify, onde for mais legal para você. E também você pode contribuir aí no patreon.com/logado, com 2 Gs, aí financeiramente, né? Você pode aí apoiar a partir da menor cotinha, que é bom demais, tá bom? Vamos então aqui para merchandising de despedidos, começando com ele, Márcio Zanon, o cara da malhação. Gente, é isso. Voltei depois de um hiato de um episódio. Foi um episódio só, né, que eu fiquei fora ou foi dois? Foi só um. Né, gente? Foi minha mini férias. Mas se tudo der certo, tamo aí, né? Toda semana. É isso. Me siga lá no Instagram, no Twitter. Tô postando muita coisa nessa semana, mas logo volta o fluxo normal. Obrigado pra quem sentiu minha falta, gente. Achei fofo. Um beijo. Tá vendo? Os nossos ouvintes, cara, é claro que todo mundo que tem podcast, que tem coisa, fala que os ouvintes são os melhores. Mas eu digo que os nossos são os melhores, dos melhores do mundo. Porque a gente não tem nada pra oferecer pra eles. Garoto, para com isso. A gente tem nada pra oferecer pra eles, só 3 horinhas de diversão por semana, mas eles continuam aqui firme com a gente, são sempre maravilhosos, incríveis, tudo de bom. E Leozinho, o viajante cabeludo, né, o rei do som, tá chegando a data do lançamento, não é, menine? Sim, se tudo der certo, tá uma correria sem fim, mas, né, nosso querido 12 de junho, glorioso aí de namorados, terá 12 dias 12 para vocês curtirem, né? Então, contos de Dia dos Namorados amorosos, sobrenaturais, surreais, sensuais, e por que não dizer sensuais, né? Em breve na Amazon, e teremos depois a versão física, que aí vai ser toda uma logística diferente que explicarei para vocês quando chegar lá. E quero convidar vocês para o próximo sede, né? Sede 190. Vem dançar, vem curtir, né? Tudo sobre nossas músicas vai te divertir. Vocês têm ouvido aqui no Logado já essas canções belíssimas? Vocês vão ver que tem muito mais aí, incluindo o hit da geração, né? Que é Menina Livre da Cidade. Bissexual. Bissexual. É, guarda isso na sua cabeça. Te falo mais, viu? Já tem versão estendida de bissexual para o podcast. Amo! Inédita. Demais. Amo. Acho que depois que a gente sair daqui da gravação, a gente podia tocar pro Zanon essa. Podemos. Se você quiser, já te manda a estendida pra você tocar pra ele. Você me manda a estendida, que assim que a gente acabar a gravação, a gente vai tocar pro Zanon ouvir e não vai sair nunca mais da cabeça dele. Viada, você fala o que a Amanda me contou? Não. Ela foi fazer um exame e ela lembrou da música no meio do exame, começou a rir, quase não consegue terminar, pobre. Ah, eu amo. Eu falei, desculpa, é o preço de se fazer o hit da geração. É o hit da geração. O Zanon vai entender isso daqui a pouco, porque realmente é o hit da geração. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que vocês tenham se divertido, tenha curtido. Deixe seus comentários também, é muito importante pra gente. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau! Anatomia de Jay-Z. Jay-Z, né? Screen.